Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, faculdade é um lugar para você estudar e se especializar. Aqui é o Afonso Solano e... You're my boy, Blue! You're my boy! E da onde é isso? Pô, Hank the Tank! Hank the Tank! Isso é demais, cara! Old school aí pra todo mundo. Aqui é o Beto Estrada e, pô, se você puder contribuir aí pros calouros pra chopada, eu agradeço, cara. Aqui é o Azaghal, eu não tô conseguindo configurar o Apple Pay aqui. Puta que pariu, cara. Tá completamente desligado o assunto. Compromisso, né? Compromisso em primeiro lugar. Muito bem, nerds! Estamos aqui com dois terços da MRG, porque um terço está em reunião com o contador. Olha isso. Olha isso. Shit just got serious. Tá vendo? O negócio é que é só festinha? É, pois just é. Fun and games. Mas nós vamos falar aqui de histórias de faculdade. Nós já gravamos um outro Nerdcast com o Sr. Caco, já sabia, muito tempo atrás. Pode clicar aí no link se você não ouviu, que tá muito engraçado. E agora vamos tirar do MRG essas histórias sórdidas dessa época em que vocês deveriam estar estudando para ter a sua profissão, mas vocês estão, na verdade, emulando filmes americanos? Olha aí! Vamos para o e-mail. Canelada. Canelada. Vamos para mais uma semana de vez em Caneladas, Onedcast! Vamonos! Azaghal, já que este episódio nós vamos falar de vida de faculdade, histórias de faculdade... Oi, que histórias, hein, galera? Nós temos muitos nerds que estão nos ouvindo que estão prestes a ingressar nessa vida de faculdade. Nessa vida louca. E são essas pessoas que estarão prestando o Enem. O Enem, que hoje em dia é imprescindível. É imprescindível. Então, temos um recado para você aí que vai fazer o Enem esse ano, seu nerd. Você que está desesperado. Por que você está fazendo ouvindo esse Nerdcast? É, porque o Enem está chegando. Muito bem, nós vamos falar, Azaghal, sobre o desafio 100. Vai ser um aulão de véspera do Enem. Olha aí. Realizado pelo QG do Enem no Rio de Janeiro e com transmissão ao vivo para todo o Brasil, Azaghal. Mas o que, que significa o desafio 100? Significa sexta-feira dos estudos impossíveis. Olha aí! É muito bom, porque o Enem no sábado. Então a sexta-feira vai ser bonita. É aquela revisão desesperada. Que é pra tentar vir da onde não veio. Não, sim, com certeza. E até pra quem estudou, tá. Porra, certo, meu amigo, na véspera de prova vale tudo. Vale mesmo. Tudo, exatamente. E o que acontece? A prova do Enem vai acontecer nos dias 8 e 9 de novembro. Olha aí, tá chegando. Então, exatamente. Você aproveita a sua ansiedade pra você intensificar os seus estudos. Isso. Nessa sexta-feira, o dia antes. Como é que funciona? O evento vai acontecer no Rio de Janeiro, mas todas as vagas presenciais estão ocupadas. Tá lotado. Tá lotado. Mas olha só que notícia espetacular. Eles vão transmitir ao vivo... Eles quem? O QG do Enem. Ok. O QG do Enem vai transmitir ao vivo no site enem.com.br. Aí. De graça! Olha aí! Você não paga nada para fazer a sexta-feira dos Estudos Impossíveis. Olha aí que maneiro do QG do Enem transmitir ao vivo pro Brasil inteiro pela internet de graça essa sexta-feira de estudos intensivos, que começa às 8h45 da manhã, horário de Brasília. Com muita atenção, você que está numa região que não tem horário de verão. Exato. No seu caso, você mora em algum lugar que não tenha horário de verão, é bom falar isso, porque sempre tem a galera vai fazer vestibular que chega atrasado, aí depois aparece no jornal chorando com a porta fechada. Presta atenção, se você está no horário de Brasília ou no horário de verão, isso. É 8h45. Isso. Eu aconselho chegar meia hora antes. No termo. Mas se você está numa das cidades que não... Presta atenção, eu tô repetindo porque eu sei como é essa galera. Uhum. Se você está numa das cidades que não tem horário de verão, uhum, a aula pra você, no seu caso, começa às 7h45, mas é bom chegar meia hora antes. Sim, senhor. Muito bem, então, cara, não perde essa oportunidade de você fazer o aulão a sexta-feira dos Estudos Impossíveis com transmissão ao vivo pelo QG do Enem. Clica aí embaixo, enem.com.br, tem link aí no post, muito bom. Pô, muito bom mesmo. E, Azaghal, temos muitas novidades da Nerd Store! Segura na cadeira. Segura. Estaciona o carro. Desliga a esteira. Desliga a esteira, boa. Ou fique onde está na fila do banco, né? Exato. A Nerd Store, pra começar, já vou dizer de cara. A Nerd Store agora está vendendo games, jovem. Puta merda, Azaghal! Tem aí, vai lá, tem uma lista de games. Estamos começando nesse mercado. Exato. Temos alguns games. Sim. Mas você já pode. Tem Sniper Elite 3, por exemplo. Oh. Tem vários jogos, novos lançamentos que estão bombando. Os lançamentos desse ano vão chegar na Nerd Store também. Sim, os grandes lançamentos. É o novo mercado Nerd Store. Vamos aí derrubar todas as outras lojas de games do Brasil. Essa é uma das novidades. Excelente. Uma das novidades da Nerd Store. A outra novidade é que nós temos não um, não dois, não três, não quatro lançamentos de camisa. Nós temos seis lançamentos de camisa. Aguenta essa, olha só! Então é não cinco também. Não cinco também. Nós estamos lançando camisas da Dark com Pau. A Nerd Store agora está ampliando sua linha de produção. Caraca, muito bom. Quais são as camisetas novas? Vamos lá. Temos até camisetas licenciadas, pra você ver. Olha aí, oficiais das marcas. Nós temos, por exemplo, Better Call Saul. A camiseta do Saul Goodman pra você que é fã de Breaking Bad. Exato. E que vai ser fã de Better Call Saul quando a série sair. Você já pode vestir a camisa desse advogado corrupto. Olha aí. Mais legal das histórias dos advogados. Muito bom. Licenciada oficial do Breaking Bad. Oficiole. Muito bom. Temos também uma camisa com uma capa vintage. Do Batman. Muito bom. Ficou maneiríssima a camisa, inclusive, em malha branca, pra quem reclama que a gente não faz cores claras. Uh-huh. Toma aí uma muito cor clara. Muito maneira essa camisa do Batman. Outra camisa. Bazinga. Bazinga. Pra você que é fã de Big Bang Theory, mas não é aquele Bazinga tradicional. É um Bazinga do jeito Nerd Store. Temos a camisa Groot e Odor. Olha aí, Azaghal. Que são os queridos... Eu não sei como dizer, monossilábicos? Não são monossilábicos, eles falam mais de uma sílaba. É verdade. Mas eles são limitados. Estou jogando caça-palavras. Caça-palavras e cada um escreve o quê? O quê? Caça-palavras. O que eles sabem. I am Groot e Odor. Odor. Exatamente. Essa camisa ficou muito maneira, a arte muito dela, maneira. Inclusive. Todas estão maravilhosas. Temos também a camisa Hobbit Barril. Olha aí, que irada. Que mescla os anões fugindo dos elfos com o clássico desenho do Pica-Pau. Olha aí. Nas cataratas do Niágara. Muito bom. Ficou muito maneira a arte também dessa camisa. Todas elas maravilhosas. E, para fechar, Jovem Nerd, essa primeira série de lançamentos da Nerd Store. Sim. Temos a camiseta do Ozob. A primeira camiseta do Ozob dá uma bitoca no meu nariz. Ah, que excelente, cara. Outra Ozob. Arte fodástica do Ozob. Aquela granada bonita esperando um beijinho. Muito bom. Então, olha só, tu pode comprar um monte de camisetas novas. Games, olha só. Livros, pra avisar, inclusive, que a lenda de Huff Gunner está perigando de acabar. Olha aí, a bomba tá bombando. Tá bombando, tem review em tudo que é lugar, a galera tá lendo. Caraca, tá desenhando, tá fazendo fanart e as pilhas estão diminuindo, o livro está esgotando. Excelente. Então garante o seu presente de Natal já, cara. Já. Já estamos falando de Natal, hein? Estamos falando de Natal, acabou o ano. Pensa no Natal com antecedência. Isso, entendeu? Já vai comprando, já vai botando bem. Na árvore. Já vai botando já na árvore. Já estamos em novembro, já é Natal. Exatamente, muito bom. Nerds Store.com.br. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular direto para 24 minutos e senta que lá vem história. A Azaghal, quero agradecer aos Nerd Cacete de Agulha que doaram sangue, enviaram fotos de suas doações para mostrar aqui e estimular outras pessoas a salvarem vidas toda semana. Alan David da Silva, Braulio Gonçalves, Bruna Trevisani, Camilo Arthur, a equipe de rugby Valkyrians, Azaghal. Cara, a galera do rugby tá empolgadíssima. Pô, maneiríssimo. Muito bom. Guilherme Radaelli. Será que é irmão do Lucas? Eu não sei, pode ser. Gustavo Semin, Juan Costa, Lariane de Lima. Caraca, uma cabeçada que não acaba nunca mais. É, Larissa Carvalho, Leonardo Bonfim, Nicolas Bezut, Leopoldo Fernandes, Lídia Rosa, Vinícius Peixoto, Luan Alves, Ana Paula Ramos, Luciano Damasceno, Marcolino e a Jorge Pereira. Essa família na Damasceno é grande. É. Uma galera. Cara, é muita gente. Marcos Vinícius Lima, Mauro Ferreira Rebouças, Nádia Rafaela Dobre, Paulo Menezes, Pedro Amorim, Rodrigo Pinheiro de Souza, Tiago Costa, Vinícius Dacal, Valdemar Filho e o Yuri Dias. Caraca, que time! Caraca, eu não sei o que deu em vocês essa semana. Que time de doadores, muito bom. Eu não sei o que que deu, porque eu acho que essa semana, sem sacanagem, eu acho que foi o recorde. Pode ter sido. Porque, né, além dessa lista gigante, tem o time de rugby. Tem o time de rugby, né? Que não é pouca gente. E ninguém entende as regras. Porra, mas muito, muito, cara, muito maneiro ver a galera aí. Muito bom. Ajudando o próximo. Temos a galera que doou cabelos. Eu não gosto desse nome, Caceta da Tesoura. Caceta da Tesoura. Mal Roboto. É. Vamos mudar esse nome. Qual vai ser o nome? Vamos dar o nome pra Nerds que Doaram Cabelos. Por que não? Bom, Nerds que Doaram Cabelos. Ok. Quem doou cabelo? Temos a Thaís Pinheiro da Silva, a Stephanie Matias, a Maria Carolina Marigo, Laura Siliprandi. Espero que esteja pronunciando certo o seu nome, mas o seu nome é tricky, como eles dizem. Laura Siliprandi, habitante da Silva. Esse nome? O da Silva deu entrega. No final. E a Larissa Cara. Larissa Cara. Muitas piadas com o cara. Não, cara. Obrigado, gente, por ter doado o cabelo. Muito obrigado. Aí a galera que faz a diferença na vida de muita gente. Muito bom. Arte dos fãs, Azaghal. Agora que as pessoas estão terminando de ler A Lenda de Ruff Gunner, estão empolgadíssimas e mandando artes, Azaghal. Empolgadíssimas. Inclusive, eu estou pensando seriamente em reunir todas essas artes e botar no Hot Site. Ah, legal. Fazer um álbum no Facebook, é muito simples. Sim. Mas também botar lá no Hot Site. Pô, porque a gente não tem. Não, é o primeiro livro que a gente faz que não tem artes, né? Especificamente. Sim. No Hot Site. Mas as artes dos fãs estão tão maneiras que eu acho que elas merecem muito, um destaque no Hot Site. Destaque, muito bom. Olha aí, temos o Reino de Gunnor, pelo Felipe Lisboa, que ele desenhou a Vila de São Arnaldo lá no cantinho direito. Ficou muito maneiro. Ele tem o dragão, muito maneiro. Tem o Ruff Gunnor, Axia e Corin, pela Ariane Soares, cara. Que maneiro. Cara, que ilustração maneira, os três ali junto com a vila ao fundo. A Ariane Soares também fez uma outra ilustração da Lenda de Ruff Gunnor, que tem um link aí no post. Muito irada, cara. O Prior lutando ao lado do Ruff. Porra, cara! Que martelo gigante. Que martelo gigante, cara. Temos também o Mosteiro de São Arnaldo em Minecraft. Por que você selecionou isso? Do Vinícius Marques. Pô, um trabalhão, cara. Um trabalhão, ficou maneiro. Temos A Lenda de Ruff Gunnor por Guilherme Matt. Muito bom. Temos Ruff e Axia por Fernando Poleto. Oh, que bonito. Que bonitinho, casal. Tiso. Temos Jovem Nerd Azaghal por Adriano Vespa. Olha aí. E A Batalha do Apocalipse por Gleison Cipriano. Muito bom, meu pai, gente. Tinha um amigo que chamava Cipriano. Cipriano. É um nome romano. Diferente. Romano. É verdade, é romano. Eu achava estranho quando era criança. Mas agora você falou romano, automaticamente veio um respeito. Respeito forte no nome. Mas o Cipriano, que meu pai conhecia, era um cara de gente boa pra caramba. Sim, ok. Eu espero que você também seja, Cipriano Romano. Renato da Silva, 28 anos, professor de história, Leicester, Inglaterra. Ouço Nerdcast há anos e sempre adoro quando vocês falam de história medieval, principalmente porque é minha área de atuação. Sou professor de história, cheguei a lecionar história medieval na UFF e meu mestrado foi justamente sobre Inglaterra medieval no período anglo-saxão. Olha aí, temos aí um candidato. Sempre ouço algumas paneladas quando se trata desse riscado, mas deixo pra lá porque odeio os famosos ouvintes de monóculo que querem mostrar como são fodões superiores que manjam do assunto mais que vocês. Pô, mas é pra isso que existe a sessão de caneladas. Mandem sim. Mas dessa vez acho que posso acrescentar. Olha aí. Humildão. No final, mas no final ele tá simplesmente corrigindo a gente. Eu não quis dizer isso, mas é isso. Explico. Atualmente curso meu PH... Ah, não, peraí. Vamos botar o monóculo. Que cagada de gosto. Atualmente curso meu PHD na University of Lancaster. Já me corrigiu. Já deu se pronuncia... Um pitch slap na cara. Se pronuncia Lester. Como o nome do ratinho ajudante do mundo de Bigman. Lester. Caraca, Lester. Como saber que... Leicester é Lester. É Lester. É. Lester. É, foi um erro honesto. E foi justamente a minha universidade que descobriu o corpo do Ricardo III. Caralho! Olha aí, cagação de gorda. Na mesma cidade. Ao contrário do que foi falado na Nerdcast, a descoberta do corpo não aconteceu na década de 90, mas em 2012. Caraca, muito recente. Eu bem que achei que era mais recente do que os caras falaram. Justamente no ano que cheguei aqui pra estudar. O processo de escavação arqueológica... Escavação com X? Falta, aqui não tem acentuação na Inglaterra. Escavação com X? Não tem acentuação. Olha, tô tentando ajudar o cara. Tô tentando ajudar o cara. Como é que é excavation? Ele deve ter pensado em inglês. Excavation, tá bom. Deixa o cara. O processo da escavação arqueológica foi super conturbado. Pra você ter ideia, a prefeitura com frequência queria acabar com as escavações porque elas aconteceram, como foi dito no programa, em um estacionamento no centro da cidade. E como as pessoas reclamavam por perderem espaço pra estacionar, a prefeitura estava preocupada em recuperar essas vagas. Meu Deus do céu, cara. Não bastasse isso, o dinheiro pra escavação, que também era muito pouco, acabou antes de acharem o corpo. E a prefeitura deu um prazo máximo pra ter o estacionamento de volta. Quem acha que a crise mundial não existe, não faz ideia do cenário acadêmico europeu atual. Lembrando que estou na Inglaterra, que está muito melhor que Espanha ou Portugal. A academia responsável pela escavação, em ato quase que de desespero, montou um site de crowdfunding para poder terminar o serviço. Finalmente conseguiram, acharam o corpo e através de testes de DNA de descendente do Ricardão confirmou-se que se tratava de Ricardo III mesmo, cara. Impressionante. Em osso só, não em carne e osso. O estudo do esqueleto revelou que provavelmente Ricardo sofria assim de problemas de formação na coluna, olha aí, e a reprodução de como seria seu rosto a partir do crânio encontrado demonstrou que a famosa tela mencionada no programa era realmente muito próxima do real. Eu não consigo entender essa parada. Os caras uma caveira, é. Aí eles começam a botar um monte de negócio em cima e falar, era assim a cara dele. É uma coisa aproximada, cara. Mas não, é porque... Caraca, se me desse uma caveira pra eu reconstruir, eu ia falar, é assim, ele parece uma jaca. É uma parada científica, não é achismo. Mas tudo bem, olha, era muito parecido, de fato, com a parada. Será que os caras também usaram o retrato dele de base. É, vamos fazer esse retrato. Olha, realmente ficou muito e vamos parecido. Colar massinha aqui pra ver onde vai chegar. Bota o cabelinho Chanel. É, pô, eu não consegui. Assim, eu acho foda, mas, cara... Eu queria que ele me explicasse como isso é feito, de fato. Excelente. Olha aqui, ele mandou um link com a comparação da face reconstruída com o retrato. Olha aí. Olha que maneiro. É bem parecido mesmo. É verdade. O queixinho prognata, você consegue ver na caveira mesmo. O queixinho. Queixinho pra frente. Mas o nariz. Como? Como ele sabe como era o nariz, do cara? Nariz, não sei. O nariz na caveira é um buraco. É alguma outro tipo de informação que eles têm. Baseado em nariz que você conhece, de gente. Eu não sei, cara, realmente. É a formação dos buracos deve ajudar você a saber a largura do nariz, essas coisas. O esqueleto também foi achado sem os pés. Mas até agora isso? Não se sabe muito bem o porquê disso. No link ainda podemos ouvir uma reconstrução da voz do próprio. Não. Ainda que seja muito mais pra se ter uma noção aproximada do que uma reprodução propriamente dita. Não, como que o cara faz? Eu não sei, cara. Uma caveira! Uma caveira! Não tem garganta na caveira. A caveira só tem uma coluna. Bom, e aí sei. O cara fala, eu acho que a voz... E se ele fumasse? Ele tem toda a parte de dentro da boca, né, cara? Não. Se ele tinha a língua presa, isso não tem. Isso não tem na caveira. Língua presa. Bom. Pra ilustrar essas comparações, segue o link do artigo do Daily Mail, que tem até o plano de como estava a coluna dele. Vocês podem ver aqui o quão deformada ela era. Caralho! É bizarro, maluco. É mesmo, o cara podia ter um problema aí. Porra, ele tinha um problema sério. Olha lá, sem os pés. Ele tá tirando os pés dele. Morreu sentado, né? Foi enterrado sentado. É, sentadinha. Ao contrário do que foi dito no programa, não deixaram o corpo dele pra lá. O que eu achei também muito estranho. Mas levaram e enterraram o rei defunto na Grave Friars Friary, algo como um mosteiro barra confraria dos frades cinzentos, onde provavelmente foi enterrado pelos frades franciscanos que administravam o local. E o curioso, uma vez que a Universidade de Leicester descobriu o corpo, a universidade e a prefeitura de York requisitaram formalmente para que o corpo fosse levado para lá. Obviamente para catapultar o turismo da cidade. Isso naturalmente causou um acirramento sério de ânimos, até porque York nunca acreditou no projeto de busca pelo rei, porque ele era um entendeu? Ele era um York. Ah, ok. Sacou? Entendi. É que eu não tava prestando atenção. O Nerdcast, essa hora tá meio... É, bom, o fato é que quase vimos uma Guerra das Rosas 2.0. Era só falar não. Não, não vou mandar porra nenhuma. É bom, é... Vem aqui pegar. Vem aqui pra fazer a barreira de escudos. Vem passar minha barreira de estacionamento. William Spengler. Que nome? Nome é maneiro, eu gosto. Spengler. É, maneiro. Já conheci outros Spenglers. Eu quando vou pros Estados Unidos, uma babaca aqui, o meu nome é bem complicado, as pessoas sabem, né? David. É, o sobrenome latino também não ajuda porra nenhuma. Pazos, Ogerp, sempre tem que se soletrar, é um saco. Eu queria usar um nome americano, assim, inventar um nome. Queria inventar um nome americano. Chegar num lugar com o seu nome, falar Dave, que Dave é americano, Dave Spengler. Spengler. Ou Stifler. Stifler. Beleza. O Guga, a gente falou que o Guga podia ser Guga Gaylord. Caralho. Bem, William Spengler, 38 anos, historiador. Historiador vem com tudo pra cima da gente. Gaspar Santa Catarina. Tem um historiador aí no programa, vai em cima dele. Salve, salve, suceranos nerds. Suzeranos, né? Suzer, não tem dois S? Eu odeio a língua portuguesa. Salve, salve, nerds. Sem suzerano. A Guerra das Rosas, como todos puderam perceber, é naturalmente confusa pela quantidade de personagens bumerangues. Ok, a palavra parecia mais confusa do que ela realmente era. Caralho, bumerangue, tu não conseguiu ler? Eu achei que era o nome em inglês. Puta que pariu. Quantidade de personagens bumerangues. É que ele ainda botou aspas. Ferrou aqui, que aparecem e reaparecem ao longo de 30 anos. Sobre um dos personagens, Ricardo III, Richard III, Ricardo III, algumas curiosidades. A imagem negativa do Ricardo III foi construída pelos historiadores da era Tudor. O que faz bem sentido, né? Que lutavam contra os York por 3 décadas. Sim, iam pintar a caveira do cara. E assumiram o poder com a morte do monarca na batalha de Bosworth. Bosworth Field. Eles acusavam Ricardo de ter conspirado contra a própria família para assumir o trono, caluniando o irmão e mandando matar os dois sobrinhos para ser coroado. Pois é. De fato, os pequenos príncipes que moravam em um apartamento... Não, um apartamento? Um apartamento, na Torre de Londres. Ok. Não é? Que moravam num apartamento da Torre de Londres, já é nova pra mim... Você acha que não existe apartamento? Eu moro no feudo 37, apartamento 2C. Existia um prédio, você sabia disso? Tá, é meio confuso pra mim isso. Bem, eles falam que os meninos que moravam no apartamento da Torre de Londres desapareceram e nunca mais foram vistos. É isso aí, a gente falou isso. Ok, até esse seu e-mail tava completamente desprezável. No século XVII, durante uma reforma, os esqueletos de duas crianças foram descobertos embaixo da escadaria da capela. Opa! Contudo, não há qualquer prova de que sejam os príncipes, nem de que Ricardo III esteja envolvido na morte dos sobrinhos. DNA, não? Ninguém? Esse episódio, contudo, foi bastante explorado pelos Tudors. Sim. Contudo, foi bastante explorado pelos Tudors. Para que o rei da casa de York fosse sempre lembrado como um tirano cruel e impiedoso. Com a identificação da tumba de Ricardo III, os pesquisadores esperam poder reescrever esse capítulo da história. não entendi direito esse meio. Não, eu acho que ele tá querendo dizer que o fato que confirmaram que o corpo do Ricardo Teixeira foi encontrado no estacionamento em 2012 era dele mesmo, talvez possa ajudar eles a ligarem, porque os moleques eram da família. Por que que eles não fazem DNA nos moleques? Eu não sei, às vezes eu não sei se dá pra fazer DNA de tudo, né? De às tudo? Vezes... I'm a scat man. Beto Estrada, você falou, você começou falando sobre o negócio de dar um dinheirinho pra chopada. Isso. Você fez isso quando era calouro ou aplicou depois esse negocinho do cara ir pro sinal pintado pra pedir dinheiro pra chopada? Cara, então, olha só, pra que fique importante, a título futuro, pras pessoas entenderem, eu fiz 4 faculdades, terminei só uma. Olha, quase. Eu fiz 2 e terminei 0. Mas eu fiz um curso profissionalizante. Isso, tá formado. Tá bom, ok. Serve, isso vale. O importante é se formar, porque eu gastei o dinheiro da vovó em 5 faculdades, não me formei em nenhuma! Nossa, sério? Time Azaghal, boa. Eu tive 100% de aproveitamento, 1 em 1. Olha aí. Tá trabalhando pra caramba no que tu se formou. Ué, olha esse aproveitamento aí. Ué, se não tivesse trabalhando no que eu tinha me formado, não tinha Jovem Nerd não, maluco. Como é que você sabe? A vida do designer está aqui totalmente aplicada no Jovem Nerd. É o negócio da borboleta, compadre. Você não se formou, você não trabalha no que se formou. Você se formou como designer. Então, mas você trabalhava com web. Como web designer? Mas é porque... são duas coisas completamente diferentes. Não, mas o bacharelado de estrela tá habilitado a trabalhar com web design. E qualquer um que compra aquela revista na banca de jornal. Começou. O Alexandre, inclusive, no Brasil, ele é formado em... ele é design. Ele não é designer. Ele é design. Não, eu quero saber, quanto você acredita realmente que você seria incapaz de trabalhar com não, web cara, design, mas é que acho uma sem coisa, ser designer? Uma coisa vai levando a outra, mas quando entendeu? Você trabalhava como web design, você tinha que apresentar seu diploma? Não, mas peraí, Azaghal. Existe 2 tipos de web design. Existe o web designer formado, que é web design. O não formado, normalmente, é o micreiro. É a mesma merda. Jovem Nerd trabalhava de web designer muito antes de ter antes da faculdade, mas aí, sabe o que aconteceu? Quando você ganhou o diploma, teve um upgrade? Olha o efeito borboleta. Não, cara, o efeito borboleta, vamos cara. Vamos lá, efeito butterfly. Eu estava na faculdade, bem no início, e eu tinha trabalhado já enquanto eu estava no colégio. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu parei de trabalhar só pra estudar. Só que eu tava num perrengue foda, precisava ajudar lá em casa, tava tudo difícil. Uhum. E aí, cara, nesse perrengue, veio uma coisa dentro de mim, e subiu, saiu pela minha boca num cara que eu conhecia que trabalhava na faculdade, num núcleo de design da faculdade. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar, me arranjo um emprego. Uhum. E o cara falou assim, olha, eu não tenho nada no núcleo de design, não tem nenhuma vaga, mas tem o diretor da escola de marketing, tá querendo gente pra trabalhar com ele, gente de design. Então vai lá no escritório dele, marca uma hora e vai lá. Uhum. E isso foi uma cadeia de eventos, de eu indo trabalhar com um projeto pessoal do diretor de marketing na faculdade, que era o Ipanema News, olha aí que beleza, durante a bolha da web, eu fui fazer um site mais local impossível, um site sobre Ipanema, maluco. Nas notícias de hoje do Ipanema News, Caetano Veloso atravessa a rua. É, quase isso. Nós vimos uma notícia assim, eu e Beto, falando Caetano Veloso atravessa a rua. Atravessa exatamente. A rua. Exato. A tomar no cu, e foda. Aí, quer dizer, e aí isso me fez ter que procurar outro emprego, e eu fui trabalhar na empresa que eu fiquei mais de quase 7 anos, e aí nessa empresa, durante as minhas horas de almoço, com toda a cultura que eu estava absorvendo, com toda a frustração de um designer fazendo designs de shopping centers, que eu cheguei a desmaiar de estresse um dia, que eu tinha que aprovar um layout pro Park Shopping em Brasília, olha aí. Você desmaia de estresse que nem uma cabra? Eu só desmaiei de estresse uma vez na vida, foi essa vez. Ah, entendi. Na van, eu desmaiei de estresse voltando, porque era assim, o cara falou assim, esse layout tem que ser aprovado hoje ou fudeu tudo, vamos perder a conta. Se fode aí, estagiário. E aí foi tudo no meu ombro. Aí eu fiz a porra do layout, mandei, foi uma estafa inacreditável, e quando eu tava na van, voltando pra casa, eu desmaiei. Então, e no final da história você não tinha de diploma. E aí, então, cara, foi dentro da faculdade. Se você tivesse diploma, você não ia desmaiar? Não, cara, dentro da faculdade, eu pedi um emprego pra esse cara, e esse cara me botou num trilho que levou até o Jovem Nerd até hoje. Caraca, você vê as coisas como se elas fossem realmente assim. Ah, eu sei que poderia... Olha só, eu vejo da seguinte maneira. Esse cara se aproveitou de você de uma maneira inacreditável. Quem? O Ipanema News. Ah, então, eu sei. Foi um trabalho... Não foi um samaritano. Não, mas eu não... Ah, não, ninguém foi. Tô falando de sequência de eventos. Não tô falando de... Se ele não tivesse passado por essa situação, esse negócio, ele não teria feito um esquema meio ceia. Isso. Ou você sabe que sempre cabe aqui, né, aquela expressão idiomática, ou não. Não sei, cara, mas claro. Eu tô te falando a sequência de eventos que você conhece que deu certo, entendeu? Caraca, e de onde veio esse assunto? Aliás, teve uma sequência de eventos pra esse assunto vir parar aqui. Veio das milhões de faculdades. Das milhões de faculdades. E olha, eu concordo, eu acho que todos nós podemos olhar, assim, se a gente fizer um canvas da nossa vida educacional, seja ela qual for, né, o Azaghal sempre repete, eu sou formado na vida e etc. Com certeza, Dave, se você pegar e fizer um mapa de tudo que você passou, claro, você pode interpretar de uma maneira que tudo se encaminhou para aquele lugar, ou que foi uma coisa absolutamente randômica, mas eu concordo com o Alexandre de que tudo que você passa resulta naquele resultado que, e seria muito diferente, eu não seria a mesma pessoa, não teria tido as mesmas oportunidades, se não tivesse, eu fiz a brincadeira de ter cursado 5 faculdades e não completado nenhuma, mas eu aprendi muita coisa fazendo essa mistura e abatura, e acredito que muita gente também. Faz parte do... Não, mas a gente chegou aqui pelo seguinte, o jovem nerd, exercendo a soberba dele, falou assim, eu fiz uma faculdade e tirei um diploma, 100% então de aproveitamento. Não foi uma brincadeira. Não foi uma brincadeira quando ela tem fundo de verdade. Ah, vai tomar no cu, pô, o que eu posso fazer? Eu não vou falar? Não é 100% de aproveitamento. Tem gente que se forma em engenharia, motor de táxi. Cadê o aproveitamento desse cara? Você se formou como designer e não trabalha com design. Não, eu tô falando do diploma. É isso que eu tô falando, e você começou a contar a história que desmaiou na van. Eu tô falando de diploma, cara. Cadê o teu diploma? Eu vou fazer duas perguntas agora. Eu quero que você me responda ela sinceramente. Cadê o teu diploma? Tá lá, ué. Aonde? Tá na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Na Secretaria de Educação? É. E quando você vai pendurar aí na parede do Nerd Office? Não importa isso, cara. O importa é... Então, se você não tem fisicamente o diploma, você não tem 100% de aproveitamento. Não, eu tenho... Se você fizer uma das suas merdas aí a polícia te pegar, você vai falar o quê? Eu tenho 100% de aproveitamento, mas estou sem o diploma? Ué. O diploma só serve pra isso, no final. Não, acabou essa porra. Acabou. Não tem mais série especial? Não tem mais essa porra, não. Olha, eu me sinto vingado agora. Não serve nada agora. Você que tá de mimimi aí, cara. Eu não tô de mimimi. Eu não falei que eu tive 100% de aproveitamento. Não, mas foi uma brincadeira. Eu não quis terminar. Estamos chegando aqui à raiz do problema. Mas agora se sentiu pessoalmente atacado. É porque o Jovem Nerd, ele solta essas merdas como se fosse a soberba, entendeu? Eu tava brincando, porra. Não, eu estou aqui. O Afonso fez 5 faculdades e não terminou nenhuma. É o quê? É um lixo. Tá bom. Mendigo. Virou blogueiro. Tá é o que bom, deu pra tá fazer. Bom, podia ter feito. Acho que estamos todos. Estamos todos debaixo do mesmo teto. Eu já vou dizer uma coisa. E ele é de vidro, Jovem Nerd. Ele é de vidro. Eu não podia ter falado nada. Na minha condição de ter sido a pessoa que se formou, eu devo ficar calado. Não, antes. Você podia falar. Eu me formei em uma faculdade. Ponto. 100% de aproveitamento. Seus merdas. Não falei isso, pô. Falou, mas a gente tá lendo aqui tua linguagem corporal. Não, que linguagem corporal. Acho que o Dave tá num dia de fúria hoje. Qualquer coisa ele leva. Que ele não conseguiu configurar o Apple Pay, ele tá putinho agora. Eu já consegui configurar. Eu não ter me formado, ou o Afonso não ter se formado em nenhuma faculdade, significa que o Bill Gates não tem aproveitamento. Não. 0% de aproveitamento. Não, porque estávamos falando... Mark Zuckerberg. Vocês estavam falando de estatística. Quantos por cento de aproveitamento tem o Mark Zuckerberg? Você estava falando de, olha, eu fiz uma faculdade, 4 faculdades e formei em uma. Eu não falei 0% de aproveitamento. Ou eu fiz 5 faculdades e formei nenhuma. Você falou... E eu falei, eu fiz uma e me formei em uma. Não. 100% de aproveitamento. Ah, qual é o aproveitamento do Mark Zuckerberg? Tá bom, cara. Eu acho que alguém precisa deitar num divã. E não sou eu, o Jovem Nerd que precisa se afirmar em cima dos outros. Não, é isso que eu tô dizendo. Caralho, até parece, bom. Me conhece. Como se fosse preciso disso. Eu vou falar agora também. Eu fiz autoescola e acertei todas as questões. 100% de aproveitamento. Tá bom, ué. Pronto. Eu acertei, sei lá, 11 de 15. Então, não tem loser. Vergonha. Loser! Não, mas loser. Eu não falei isso. Você que tá... Volta pra autoescola, Jovem Nerd. Você que tá com vergonha aí da faculdade. 70% de aproveitamento. Eu passei também, ué. Eu tenho vergonha da faculdade. Eu tenho orgulho do dinheiro que eu tô contando aqui, ó. No meu Apple Pay. Vou pagar tudo com o Apple Pay. Cara, agora também, a galera vai falar. Vai falar? Pode falar. Tô um pouco... A recalque dos outros bate em mim e cai no chão e eu piso. Mas e aí? E chuto pro esgoto. Dá pra fazer já parceria cavalesca, hein, Odeio. Você vai pra Chopada. Chopada. Já fui em várias Chopadas. Na verdade, estou muito animado pra pegar dinheiro na rua. Tá, mas peraí. Deixa eu voltar lá atrás. Eu quero falar do negócio do chope. Sim, eu fiz. Respondendo a sua pergunta, eu fiz e mais de uma vez eu fui aquele que catou dinheiro e eu fui aquele que obrigou as pessoas a catarem dinheiro. Nossa, e eu, inclusive, cara, na faculdade de letras, eu cheguei na faculdade e eu não conhecia ninguém. Um ambiente muito esquisito. Respeito todos que fizeram letras, eu inclusive fiz, me incluo, mas as pessoas são um pouco diferentes, vamos dizer assim. E, cara, tinha a galera do último período que tava organizando lá a festinha dos calouros, era muito agressiva. E aí, tipo, eles pegaram a gente, botaram na rua. E, cara, vai aí, pega o dinheiro, faz aquela parada toda. Aí eu disse não pra pintar, né? Tipo assim, ah, vamos te pintar. Eu falei, gente, eu sou gordo, vamos respeitar o gordo e não vamos fazer ele tirar a camisa pra se pintar. Primeiro passo. Aham. Uhum. É, porque o gordo sem camisa pra um veterano babaca, ele é, assim, a Capela Sistina para... porque ele olha e fala, ah, meu Deus, as possibilidades são... Pois é. E aí você tem que se impor. Aí, pô, não, beleza. Só que o que acontece? Eu comecei a pegar o dinheiro. E eu me lembro que eu fiquei aproximadamente umas 3 horas, assim, num sinal pegando Nossa dinheiro. Senhora. Pois é. E tava muito quente, assim. Tá o quê? Fevereiro no Rio de Janeiro, sabe? 40 graus. Aí eu, tipo, cara, quando eu tava já com muito dinheiro, eu chamei uma galerinha que tava comigo lá, os calouros, porque assim, os veteranos, eles não eram pessoas legais, lembrem disso. Aham, sim. E aí eu falei assim, galera, quanto juntou dinheiro? Ah, pô, peguei, sei lá, era assim, 15 reais, 20 reais. Pô, porra, a gente podia bem beber esse dinheiro, hein? Uhum. Aí, nego, não, mas é pra dar, porque vai ter a festinha, a gente vai participar. Eu falei, tudo bem, mas por que que a gente tem que dividir com os outros o dinheiro? Não fomos anarquia. Nós. Anarquia, anarquia, beta anarquia. Não, mas é um pensamento lógico. Uhum. Aí você foi um escravo que se rebelou. Foi isso que aconteceu. Não, dos Palmares. Não, eu não me rebelei. Aí tipo, a gente tava perto, tinha um bar. Aí eu falei, cara, vamos beber. Já pegamos dinheiro. Não era pra gente pegar o dinheiro pra beber? Vamos beber. Mas deixa eu te perguntar então, Beto. Como um investigador social, que acredito que sou às vezes, como todos nós somos. Por que que você disse... Quantas faculdades de sociologia você fez? Olha, sociologia é uma arte que eu já vi preparada. Tá bom. Mas falando sério, por que que você aceitou participar deste ritual? Cara, porque assim, você chega na faculdade, você tem que se inserir. Se você não participa do calor, rola aquele lance assim... Você teve medo de ser segregado, você ser o babacão? Vai rolar, pô, no primeiro dia de aula eu falei, cara, vamos curtir a festinha, vamos conhecer as pessoas, vamos fazer... Só que os veteranos eram escrotos. Uhum. Aí eu não comprei o barulho, eu falei assim, não, pô, não é uma parada legal pra unir as turmas. Entendi. É uma parada de babaquice, sou melhor do que você porque sou veterano? Não, porra nenhuma. É engraçado, entendeu? Eu pergunto porque eu também passei por isso, né, e eu neguei todas as vezes, assim, e às vezes eram babacas, às vezes eram pessoas bacanas, e eu simplesmente explicava, e pô, cara, obrigado, mas... Eu nunca fui nenhum trote, 100% de aproveitamento. Pronto. Não, mas eu acredito no trote. Eu entrei na faculdade de Direito... E eu sempre fui um rebelde, eu luto pela causa da bermuda desde sempre. E aí, na faculdade de Direito, é só terninho e gravata e taier, né? Taier que chama. É. Mulherada de taier e os caras de... O cara acorda 4 horas da tarde, aí ele bota o terno e vai pra faculdade. Sério? Um moleque acabou de sair do colégio? É, primeiro período. Caraca! Primeiro período, a galera vai de terninho e gravata. E eu ia de bermuda, né, cara? Porra, foda-se, né? Uhum. E aí eu entrei no elevador e aí tinha 2 veteranos de terninho e gravata lá e falaram assim, quando é que vai ser o trote, hein? Fingindo que não tava me vendo, pra dar uma intimidada. Sim. Uhum. Tipo uma... E o outro, porra, não sei, mas esse ano vai ser fodido. Sei que lá. Aí eu olhei pros caras e falei, bitch, please. É, cara. Aí que tá. Existem 2 táticas, né, que essa galera usa. A primeira é a da ameaça. E aí realmente não passou com você, também não passou comigo. E acho que com o Beto nem tentaram, pela cara de bandido que ele tem. E a segunda. São 3 etapas. A segunda etapa é tipo, pô, mas se tu não fizer o trote, você vai ser o excluído, você vai ser o babaca que não brincou. E realmente pega bastante gente, às vezes que a gente quer se incluir, né? Acho que é natural. E o terceiro é a pegada do álcool. Pô, cara, mas então tu não vai na chopada, tu não vai nenhuma chopada. Sim, mas isso é participar. Importante. Isso pois é, importante. Pra mim não era. Então eles não conseguiam me pegar por essa também. Pô, então tu não vai nenhuma festa beber com a gente todos os 4 anos. Eu falei, eu não bebo. Era como se estivesse oferecendo um pacote de vantagens, né? Obrigado! Eu quero assinar esse pacote. Entendi. Não, mas eu curti a ideia da chopada. Eu curtia me enturmar na faculdade. Eu achava legal. Fiz alguns amigos na faculdade. Sim, é, pra cada um, claro que fica claro. É, só que assim, aí nesse dia... É porque nesse dia foi onde eu fiquei amigo dos veteranos. Porque a gente começou a beber. E aí, quando os veteranos chegaram, a gente tava bebendo. E eles vieram com muita atitude, assim, sabe? Tipo assim, o cafetão, você tá gastando o nosso dinheiro. É tipo a vingança dos nerds, né? Nerds! É, aí eu virei e falei assim, cara, calma, o dinheiro de vocês não... Esse dinheiro aqui, a gente catou, obviamente, era pra uma festa, pra uma chopada. A gente não bebeu tudo, mas a gente merece, a gente tá se divertindo. Esse momento é pra todos curtirem. Inclusive, se vocês quiserem beber, vamos botar na mesa. Eu entendo que os veteranos bebem, o dinheiro que é pego. Fica aí, vamos beber. Aí rolou um estresse. Só que no final os caras ficaram, mas assim, num clima de merda. Mas eu caguei, falei assim, foda-se, sabe? Tipo, o dinheiro é nosso, a gente que pegou. Você quebrou o sistema. É. E aí os caras ficaram, só que o que que acontece? Um deles bebeu demais dos veteranos. E teve uma briga. Quando rolou uma briga, eu sempre tive pra mim um lema de que tá todo mundo junto, tá todo mundo junto. Independente dos, né? Dependente. E aí eu entrei na briga. E aí a gente brigou. Ah, e o que que acontece? Deixa eu entender, você entrou na briga por uma pessoa que você conhecia há 30 minutos. E que eu não tava curtindo muito a pessoa. Mas estamos aqui, cara. Tá todo mundo bebendo. Onde tá um junto, tá todo mundo junto. Entendi. Então, depois a gente se resolve. Só que o que que acontece? Quando acabou a briga, eu virei o amigo dos veteranos. É, ele mandou bem na prisão, cara. É, mandou bem na prisão, com certeza. As regras da prisão se aplicam na faculdade também, ainda que um pouco diferente. Cara, vocês estavam falando de briga. Sabe o que eu lembrei agora? Da primeira briga que eu vi numa festa. Uma festinha dessas de 15 anos, sabe qual é? Nossa. De Míconos, de 15? Não sei o que. Caraca, de Míconos, né? Festinha da E eu lembro que eu nem tinha 15 anos. Eu era mais novo, mas não sei por que eu fui convidado pra essa festa de 15 anos. Eu devia ter, sei lá, uns 12, 13. E eu lembro agora, essa memória me veio vívida, que eu fiquei maravilhado. Com a briga. Como assim? Eu achei o máximo. Porque eu lembro que tava uma galera na pista de dança e tal, né? Essas boates bem pequenas. Quem não conhece essas boates do Rio, que não existem mais? A Míconos, a Vogue e tal. Eram umas boates, umas boites. Bem pequenas, eram casas de festa, na verdade. É. Então elas não eram espaçosas nem grandes, elas acomodavam, sei lá, 100, 150 pessoas. Né? E eram lugares bem restritos. E eu lembro que eu tava lá numa mesa, eu tava em pé, na verdade. E de repente começou, assim, uma correria, pessoas começaram a correr. E aí eu vi um cara brigando com outro, assim, a dois palmos de mim, e uma mulher puxando um dos caras. Tipo, não faz isso, sabe? Ou para com isso, qualquer coisa assim. Só que eu não tava ouvindo, porque na minha mente tava tocando uma música clássica. O quê? Coisa meio Hannibal. É, sabe? E assim, foi um momento sublime, cara. Você tem certeza que era na sua cabeça ou era a valsa da menina que tava... Podia ser a valsa, que seria melhor. Mas eu lembro que todo mundo se afastou da briga e eu fiquei ali olhando. Você ficou olhando que nem o moleque do Beleza Americana filmando isso, o saco de lixo. É, exatamente, cara. E, caraca, como eu lembro disso. Tanta e aí eu lembro beleza da galera passando por mim assim, em câmera lenta, slow motion, talvez fosse o estrobo. Era ele, bota a música do Beleza Americana aí. E pra separar os caras, sabe qual é? Olha aí. Só que quando fosse um estrobo. Só que quando você vai separar uma briga, normalmente isso piora a briga, né? Uhum. Porque mais gente entra na briga. E eu lembro, cara, de ter assistido isso tudo assim. Uma testemunha disso e ter achado que maneiro. Eu quero fazer isso na minha vida. Você vai pra chopada. Chopada. Já fui em várias chopadas. Na verdade, estou muito animado pra pegar dinheiro na rua. Porra, não, eu acho não que eu nunca briguei, não, cara. Eu acho que eu nunca briguei na faculdade. É, na faculdade, pra você brigar, você tem que... Tem que ter uma situação muito escrota, né? Pra você cair numa porradaria. Não, eu não briguei. Eu não briguei porque a minha primeira faculdade era de direito e toda a galera é muito coxinha, né? Uhum. E eu andava com uma galera mais velha, porque eu estudava à noite. Então, a galera com a cabeça mais... O pessoal tava muito mais preocupado em beber e conversar do que sair na porrada. É, isso acaba que... Cai pra uma pergunta que eu ia fazer pra vocês. Porque a faculdade é um lugar onde muita gente tenta se reinventar a respeito do que era no colégio. É, né? Então, é engraçado isso, né? Porque é, muito lembra curioso. Que a gente falou que o colégio parecia uma mini prisão? Sim. Porque você tem que ir pra lá todo dia e tal, não sei o que, você não tem escolha, é sempre aquela galera. A faculdade já é muito diferente porque... É a reinstituição à sociedade, você não quer que ninguém saiba o que você foi. É, cara. Eu nunca tinha avaliado isso, mas é verdade, a faculdade ela é um reboot na sua vida social, porque todo mundo quando termina o colégio. Isso é uma dica pra galera que tá ouvindo. você tá terminando seu colégio, vai fazer ENEM, aquela história toda. Você vai entrar pra faculdade. É. E você acha que você vai ser amigo dos seus amigos do colégio pra sempre. Não vai. Não vai. Vai manter muito pouco, só que aí você é muito ligado. O resto você nunca mais vai ouvir falar. Never again. Às vezes tu tem que manter porque tu tem um podcast, um site junto também, mas faz parte. Mas aí é o que eu falei, quando você é muito ligado aos caras. Você é muito faz ligado. Faz parte. Eu tenho amigos de colégio que eu sou amigo até hoje. Um deles eu sou até padrinho do filho dele que acabou de nascer. Uhum. Que não é o Jovem Nerd, que eu também sou padrinho. Uhum. Mas não sou amigo de colégio. É amigo de faculdade. É de faculdade. É, mas as amizades na faculdade são mais duradouras, porque elas têm um caráter até mais profissional, né? Vocês têm... A pessoa ali acaba tendo mesmo os interesses na vida profissional, que é o que vai levar a sua vida pra frente, né? É. Então isso é interessante, porque você sai do colégio achando que a faculdade é uma extensão do colégio, né? Uhum. E não é, cara. É um plot twist. É meio louco. Isso aconteceu um pouco comigo, essa coisa da reinvenção, mas de uma maneira muito indireta, porque eu, quando entrei na faculdade, não me preocupei com esse tipo de coisa. Tipo, eu era isso e quero esquecer. Não, eu simplesmente continuei assim, sendo o que eu era, que eu até já falei aqui no Nerdcast de colégio e tal, gostava muito de desenhar, o Beto sabe disso, o Diogo também. E aí eu continuei a desenhar muito na faculdade. Só que aí, cara, aconteceu um efeito muito louco. Qual era o curso que você tava fazendo, seu primeiro curso? O primeiro foi desenho industrial. Ok. Foi design. Que eu saí, assim, por algumas razões de incompatibilidade, mas eu lembro muito bem de um dia em que eu tinha que fazer um desenho sobre um monte de tijolos que o professor colocou ali, desenho de referência, né? E aí eu desenhei, assim, dentro de um dos buraquinhos do tijolo, uma teinha de aranha e uma aranha pequenininha, assim, estilo Homem-Aranha, sabe? Todd McFarlane. E aí o professor, na hora de dar a nota, ele falou, cara, isso aqui você não pode fazer, não. Você tá criando em cima do... Aí explicou todo o porquê, ele tinha toda a razão dentro da proposta da aula. Eu falei, cara, é um dos sinais de que eu não combino. Você era artista? Artista. É. Olha, estava... a arte, ela conversa comigo estava... de uma maneira indescritível. Artista, eu digo aqui, artista é uma merda. Mas você era um artista que estava numa jaula, cara. É isso. Exato, é isso aí. Exato. O desenho, tem muita gente que gosta de desenhar, que tem veia artística, e acaba tendendo pra desenho industrial pra ter um diploma ou pra, eu vou fazer esse curso aqui, que é o que mais se enquadra, e nem é. Eu conheço vários ilustradores que fizeram desenho industrial só por fazer, mas como diria o Jovem Nerd, assim, pro seu de aproveitamento, mas que no final eles nunca aplicam desenho industrial na vida deles, e eles trabalham com outras coisas, com, sei lá, storyboard, com publicidade ou com arte mesmo, né? Pinturas, sim, sim. Ilustrações. Mas o Azaghal, nesse exemplo que o Afonso deu, por exemplo, esses mesmos artistas vão trabalhar na publicidade e eles entendem a regra de, tipo assim, cara, esse é o briefing. Às vezes o cliente não quer que você crie, ele só quer o que ele pediu, que é o exemplo aí, né? No caso que o cara vai trabalhar no mercado, aí o desenho industrial até funciona pra ele. Mas aí ele tá optando por trabalhar no mercado. Uh-huh. O Afonso, por exemplo, não foi trabalhar no mercado? O que o Roberto lembrou também, casando com o que o David citou, é muito disso, assim. Na verdade, não era a faculdade que estava errada. Eu não me adequava àquele modelo de regra, né? É. Mas o que eu ia saltar depois era que, como eu desenhava muito na faculdade também, eu gostava de desenhar monstros, né? Vocês sabem, monte de dinossauro, aquelas nojeiras e tal, coisa de terror também, alienígena. Eu não sei, conte-me mais. Não, volta e meia eu comento, né? Eu gosto de filme de monstro, eu gosto de HQ de monstro, o Nerdcast de dinossauro, sempre curti pra caramba. É um bom exercício pra quem quer desenhar monstros, né? E aí, eu descobri, assim, alguns meses depois na faculdade, eu ouvi uma conversa entre duas meninas, por acaso, que eu tava passando, elas estavam atrás na pilastra, e falou assim, porque eu ontem tive que ficar sentado do lado daquele cara estranho que desenha demônios no caderno. Você era o bizarrinho da turma. Eu era bizarro, cara. Eu era bizarro, porque tinha a barba do diabo também. Vocês se conheciam desde o colégio? Sim, eu e Roberto no colégio. Mas você foi fazer faculdade de quê? Primeiro desenho industrial. Eu fiz primeiro desenho industrial. E aí, aquela coisa, né? Eu ainda era novo e conheci uma menina. Uma menina que se conectou com os meus hormônios daquela maneira que todos sabemos. E aí, cara, ela na verdade não tinha nada a ver comigo, assim. Ela era uma patricinha em nível over 9000. Só que, né, você é um rapaz desesperado. E o desespero, meus amigos, tem a capacidade de rebolar a moral da juventude. E ela me convidou para uma chopada, que também não tinha nada a ver comigo, em um local do Rio de Janeiro chamado Ilha dos Pescadores. Eita, caralho! E aquela coisa que ela sugeriu, porque a mulher normalmente não é direta, né? Ela sugeriu o seguinte: se você for, né? Se você quer sorrir, é com Patati. Se você quiser me pegar, venha na Ilha dos Pescadores me encontrar na chopada. E aí eu falei, porra, chegando em casa, falei, cara, que eu não sei fazer isso. Eu não sei ir numa chopada e me comportar como um deles. Eu também não sei, cara. Mas eu conheço uma pessoa que transita entre mundos diferentes, que é o Roberto Duque Estrada. Peguei o telefone. Falei, Roberto, preciso ir numa chopada. Expliquei, fiz o briefing pra ele e falou, estamos juntos, Vingadores Assemble. E aí ele formou uma equipe que me acompanhou. Suporte da chopada. Exatamente. A galera hardcore que falou, meu irmão, tamo junto, né? Todo mundo garoto, Beto. A gente tinha o quê? 21? 22 talvez anos? Menos, talvez menos, né? E botemos todos no carro da mamãe e subimos o Alto da Boa Vista, que é um ladeirão aqui. Peraí, um detalhe importante. Sua mãe levou vocês? Não. Ele foi dirigindo o carro da mamãe. Que eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo que estava no Empório. Todo mundo conhece o Empório, né? Uhum. Empório, pra quem não conhece aqui, quem não é do Rio e tal, quem é do Rio, whatever, quem não conhece, era um bar ali em Ipanema, um bar de rua, que tocava rock and roll e que todo mundo ia pra ficar lá de fora. É um bar bom. Ficava todo mundo na rua bebendo bebida de camelô e o bar ficava lá tocando música vazio. E aí a gente tava lá na rua bebendo aquela cachaçinha, aquele negócio sempre, aquela batida de cachaça com o Fanta. Uhum. E daqui a pouco passa o Chevetinho, aquele Chevetinho dourado que todo mundo conhecia. Passa o Chevetinho, para no meio da galera. E a rua ficava lotada, meu irmão. Abre a janelinha e começa, César! César! Caraca! César! Nesse instante, César pediu que um cometa atingisse o local onde ele estava. Cara, ele era amigo nosso. Ele foi humilhado. Você via, você percebia na expressão corporal que ele estava humilhado. Nossa! O pinto entrou, né? Não. É aquele momento. Cara, entrou tudo. Ele imediatamente cresceu um boné vermelho com a hélice na cabeça dele. Mas agora olha só. Não, mas ele... Olha só. Ele foi até o carro, chegou lá, o menininho. E a mãe falou assim, você esqueceu o seu remedinho. Ah, muito bom. Cara, caramba. Tinha pessoas pulando das janelas do prédio, cara. O nego caiu no chão, o nego gritava, enlouquecido, cara. Enlouquecido, é o dia, é o dia. Isso em termos de faculdade é aquilo também. O cara que tá tentando se reinventar, ele já era. Meu amigo, o dia da como é que chama? Da chopada, né? Inicial ali com os calouros, é o dia que você vai ganhar o seu apelido. É o dia que você vai ganhar o seu apelido que vai te descarregar durante os próximos 4, 5, 6 anos, sei lá, é da faculdade que você fizer, 8. Então você tem que tomar muito cuidado, é o dia mais importante da sua vida acadêmica. Não faça merda. Um amigo meu, o Luiz Psicopata, que já citei aqui em algumas histórias, no primeiro dia lá de aula, os calouros viraram e falaram assim: ó, amanhã quem é virgem vem de camisa rosa e quem não é virgem tem que vir de camisa verde. Aí no dia seguinte, a maioria das meninas, né, seguindo aquele código moral que a sociedade instala, veio de rosinha, porque queriam passar aquela imagem, e os meninos, querendo pagar de fodões, comedores, vieram de verde. O Luiz Psicopata, querendo subverter a situação e falar, ah, eu sou malandro, vou fazer uma piada, foi de rosa. Cara, para sempre, ele foi o virgem, entendeu? Da faculdade. Tem que tomar muito cuidado com o que você faz. Mas olha só, depois que passamos já de uma idade em que os julgamentos alheios não importam, cá pra nós, diversas vezes naqueles tempos, você ia agradecer se a mamãe viesse de carro te buscar, cara. Porque, às vezes, a jornada da volta era sempre roubada, cara. É, nesse caso da Ilha dos Pescadores, se a minha mãe tivesse ido me resgatar, nossa senhora, eu teria agradecido. Ah, eu vou falar pra vocês que eu nunca quis que meus pais me buscassem, porque a minha situação era sempre bem complicada. No final da night. Não queria transparecer isso em casa, cara. Não, eu tanto que eu ficava normalmente meia hora na portaria do prédio me recompondo antes de subir. Ou então você tinha certeza que você conseguiu entrar na ponta do pé e foi dormir sem eles perceberem, mas depois você fica mais velho, você sabe que sempre soube, né? Chega de manhã, você vê o seu cocô na sala, né? Você achou que foi o mais stealth possível e você limpou a panatina. Eu sempre que terminava a night, eu passava num lugar pra comer alguma coisa, né? Pra dar uma glicose, sacou? Pra dar uma recuperada. E teve uma vez, cara, que eu tinha bebido tanto que eu cheguei e eu fui pro banheiro vomitar direto. Cheguei em casa e vomitei um cachorro quente inteiro, assim, blá, blá, ele saiu inteiro, sabe? Saiu o primeiro pão. Não, saiu o pão, linguiça. Salsicha, tudo junto, é. Montado com molho, com, sabe? Quando eu tinha pego ele no lugar, e a minha mãe veio ver pô, o que tá acontecendo, né? Eu, caraca, esse cachorro quente não me fez bem. Achando que tá sendo Al Pacino na interpretação. Não, o cheiro de álcool, filha da puta no banheiro. Ai, caralho, que merda. Você vai pra chopada. Chopada. Já fui em várias chopadas. Na verdade, tô muito animado pra pegar dinheiro na rua. Mas esse dia foi super tenso, cara. A gente já foi parado por uma blitz no meio do caminho. Aí o cara tirou o Roberto do Nelson do carro. Aí meteu a mão no rabo deles, né, Beto? Passou não, mas isso foi bom. Porque o cara, olha o que o cara fez. É muito vacilo, cara. Tava o Afonso, eu não lembro quem na frente. E tava eu e o esse nosso amigo Delcio atrás. Aí o policial, quando ele parou a gente, ele tirou. Aí ele separou os três, foram falar com o policial. E eu fui falar com o outro. Aí o cara me perguntou. Falou assim, ah, pra onde vocês estão indo? De onde você vem? Aquela coisa toda. Aí depois ele chegou no outro policial, eles conversaram e os caras voltaram, bateu. Pra ver se as histórias navam, olha só. Aí eu perguntei, bateu o quê? O cara não, era só pra ver que a gente achou que você estivesse assaltando eles. Falei, caralho, que merda. Ai, caralho. Ai, ai. Enfim, fica o aprendizado aí, não preciso detalhar o evento, mas não tinha nada a ver. Era a época do Catuca. Eu acho importante você detalhar o Ilha dos Pescadores pra quem não viveu isso. Eu posso contar uma história que aconteceu lá, que foi já o final. Uhum, eu me lembro que o Afonso tava lá querendo pegar a mulher e tava se dedicando, cara. É, aí, porque ela fez um charminho. Nesse dia ou em outras vezes? No mesmo dia. Aí, pô, o Afonso se dedicando. Aí a gente tava lá na pista lá, todo mundo dançando e tal, e aí um cara começou a dar em cima da mulher. Só que a mulher começou a meio que desviar do cara, porque ela ainda tava jogando com o Afonso. Uhum. E só que, tipo, começou a ficar um clima que os amigos do cara, sei lá, a galera começou a meio que olhar muito e chegar muito. Aí eu me lembro que aí é que tá, eu acho que foi onde o Afonso usou a experiência, que eu virei pro Afonso e falei assim, Afonso, vai dar ruim, tá na hora de ir. Uhum. Cara, quando a gente saiu de lá, o tamanho da briga que estourou lá dentro... É verdade, cara, é verdade. Só queriam brigar, assim, mas... Nível Uruk Hai dos seus anéis, né? Tem lugares de night que são conhecidos por lugares de briga. Sim. Né? É, Ilha dos Pescadores é tenso, inclusive. É que você bota um monte de adolescente, cheio dos hormônios ali daquele período. Um monte de mulher na mesma situação. Esse que é o problema. Álcool, né? Uma música que... E não é só álcool, não. Não, eu tô por isso que eu estou listando. Calma, para de defender o álcool, Pedro. Para de falar mal do álcool. eu estou listando todos os ingredientes. Todos os ingredientes. E no topo disso tudo, né? Dos hormônios, do álcool, homem, mulher, aquela dinâmica ali de competição, você tem também a coisa que querendo provar, né? Quero provar que eu sou fodinha, que eu sou fodão. E aí é um barril de pólvora. Então, quando o cara é um cara treinado à night, que é treinado à confusão, você entra no lugar, sabe? Know your surroundings. Uhum. Você entra no lugar, você tem que dar aquela escaneada e sacar qual é. Se você entra no lugar, tipo Ilha dos Pecadores... Os Pecadores. É certo, cara. Eu nunca fui nesse lugar, mas eu tenho certeza que era assim. Você entrava e tinha pelo menos o dobro de homens do que mulheres. Sim, sim. Esse lugar é um barril de pólvora prestes a explodir. Cara, isso quando eu saía e tal, eu olhava... Até hoje em dia, né? Quando você é treinado, você não perde seus skills. Uhum. Eu entro num lugar, eu já dou aquela... Tu, sabe qual é? Tem mil, né? Se eu vejo que o lugar tem muito homem, eu falo... Ih, vai dar merda. Mas assim, a proporção, ela é determinante se vai dar merda ou não na night, cara. Com certeza. Não, e o Roberto não foi escolhido à toa. Quando eu liguei pra ele, eu falei... Eu preciso de alguém que entenda esse tipo de ambiente como eu não entendo. Eu não tinha essa experiência e eu precisei, né? O trabalho equipe é esse. Cada um na sua área de expertise. Aí saímos, logo em seguida rolou lá um mini UFC. É, e a gente indo embora. Eu teria ficado. A pergunta fatal. Pegou ou não pegou? Peguei, olha aí. Peguei e depois vi que estava sendo usado para aquela voltasse a namorar com um namorado complicado. Olha, dela. Foi usado! Ah, maneiro! É. Maneiro! Eu já fui usado também. O que você quer com 20 e poucos anos é ser usado por todas as mulheres do mundo, né, cara? É um ponto. Usado pra causar ciúminhos. Olha aí. Eu não sei nada disso, que eu já estava namorando há muito tempo quando entrei na faculdade. 100% de aproveitamento, tá vendo? É, 100%. 100% de aproveitamento do relacionamento. Agora que eu tô olhando, realmente foi meio babaca isso que eu falei. desculpe. Não, olha foi. Aí. Não, sempre explicando o castigo. Porra. Tá vendo? Mas não foi minha intenção, não foi minha intenção. Eu trago as pessoas pra realidade. Não foi minha intenção. Mas saiu da vaca. Foi isso. Agora que eu tô vendo. É, desculpe. Desculpe. Não foi minha intenção. Repete, desculpe aí, Léo. Desculpe. Você vai pra Chopada. Chopada. Já fui em várias Chopadas. Na verdade, tô muito animado pra pegar dinheiro na rua. Eu fiz a faculdade primeiro de Direito e tal. Não fiz nenhum amigo lá. Assim, eu tinha vários parceiros do crime, mas eu não tinha nenhum amigo, não ficou ninguém pra contar a história da faculdade de Direito. Depois eu fui fazer desenho industrial. E aí eu conheci várias figuraças, né? Eu conheci o Jovem Nerd, conheci Amigo Imaginário, o Sr. K. Uma galera maneira. Conheci, assim, é engraçado que na faculdade, você, pelo menos no meu caso, eu ampliei muito a área de abrangência das minhas amizades, né? E no colégio você fica... Todo mundo é muito parecido, vai. É. Todo mundo gosta das mesmas coisas, fica aquele grupinho. Mas quando eu fui pra faculdade, no meu grupo tinha pagodeiro, tinha de tudo, sabe? Pessoas improváveis, mas que eram amigos. E era um grupo bem legal. E aí eu lembro uma vez que a gente foi numa festa, galera da faculdade, vamos na festa, sei que ela tava tomando, sei lá, cerveja na lagoa, porque a gente estudava ali na faculdade de cidade. E aí a gente foi tomar um quiosque, uma cervejinha e tal. E aí, puta, vamos lá no Rio Sul, em alguma daquelas boates do Rio Sul, que eu não lembro mais o nome. Caraca, e eu sei que foi estragado, cara. Eu sei que os poucos glimpses de memória que eu tenho nessa noite foi ver as garotas da minha turma bebendo resto de bebida dos copos das mesas. Nossa senhora, que fim. Foi muito... Eu lembro de eu olhar assim e ver a garota pegar um copo, sei lá, com 3 dedos de cerveja. Puta, e beber, não. E ir numa outra mesa e pegar um resto de caipirinha. Não, faltou abraço do papai, né, na infância. E olhar e falar, meu Deus do céu, aonde nós estamos? Puta merda. O senhor K tava lá comigo. E eu só ouvi ele falar assim. Esse é do senhor K, cara. Ele só vem momentos propícios. Você vai pra Chopada. Chopada. Já fui em várias Chopadas. Na verdade, tô muito animado pra pegar dinheiro na rua. Nessa coisa de conhecer pessoas novas e ser mais tolerante até, né? O que deve ser um exercício, um hercúleo para o senhor Azaghal. Com certeza. Eu continuo intolerante pra caralho. Mas eu aprendi a conhecer as pessoas, entendeu? Isso, isso. E nesse ritmo, você acaba conhecendo realmente pessoas interessantes. Foi numa dessas vezes que eu tinha feito um coleguismo com um casal que estudava comigo na época do... Isso foi na época da publicidade, eu acho. E aí... Isso, e quase. Aí que tá. Aí que tá, até hoje eu não sei se eu li errado, o que eu fiz, enfim. Ah, vai ter uma festa e tal, o pessoal tá se encontrando na casa do casal. Vamos chamar de João e Maria. Aí, cheguei cedo, como mamãe sempre me ensinou, né? Chegar cedo nos eventos. Você era arroz de festa? Você chegava abrindo a festa? Eu quase abria. Eita, que cara inconveniente. Eu nunca gostei de ser o cara que chega depois que a festa já tá rolando e todo mundo olha pra você. Quando eu era mais novo, eu era muito, muito tímido. Então, eu tinha aquela coisa nerd de, tipo, ih, cheguei, sabe? O tímido, ele acha que todo mundo tá olhando pra ele, né? Isso é uma característica. Aí, eu ficava nervoso, então eu gostava de chegar antes. Chegar cedinho. Depois, eu fui trabalhando isso. Mas, nesse dia, eu cheguei cedo. E aí eles moravam lá em Copacabana, então, opa! Você tá contando isso? Ai, caralho, uma vez eu lembro de... do colégio ainda, eu, minha mãe e meus irmãos fomos pra festa, chegamos cedíssimo, chegamos tão cedo que chegamos um dia antes. Chegou, entrou na festa, era numa dessas boates aí, Maxime, não sei lá o quê. Aí sentamos e, pô, que estranho, não tem ninguém, não conheço ninguém. Aí só tinha uma pessoa lá e começou a chegar mais gente, a gente não conhecia ninguém. Aí minha mãe foi perguntar, não, essa é outra, é a festa do fulaninho. Era outra festa. Era outra caralho! Festa. Caralho! Nossa, era no dia seguinte, no mesmo local, só que no dia seguinte. E você conheceu um cara dessa festa? Eu não conhecia ninguém. Ah, tá. Você falou que viu um cara só. Não, eu vi um cara lá, mas eu não sabia quem era. Era o aniversariante que tava esperando as pessoas chegarem. Chegaram. Ah, tá. Tinha uma família bizarra na festa do cara. Então, aí eu cheguei na casa mais cedo e aí só estavam os dois e tal. Opa, o pessoal já tá chegando, não sei o que, fica à vontade. Aí eu fiquei na sala, eles foram pegar um salgadinho pra mim, não sei o que. Tá, eles falaram assim, olha, a gente vai tomar banho e daqui a pouco a gente chega aí na sala, fica à vontade. Eu falei, tá bom. E aí era um tipo um quarto sala, sabe? O banheiro ficava bem voltado pra sala. E aí ambos entraram no banheiro. Quem entrou realmente no banheiro? Foram tomar banho juntos, um casal. Homem ou mulher? Homem e mulher. Okay. Ele, vamos tomar banho. Aí eu já achei estranho aquele plural. natural. Falei, ah, tá bom. E entraram juntos no banheiro. Não que, entenda, ah, meu Deus, ele é um puritano. O pessoal sabe que não sou nem um puritano. Mas é, eu só achei... Você foi espiar na fechadura? Eu não fui espiar. Deveria ter ido. Mas eu achei, assim, curioso eles terem ido transar no banheiro, que é praticamente... Na sala. Às vezes não. Não, cara. Tá, que seja. Que seja. Foram tomar um banho Adão e Eva antes do fruto proibido. Tá lindo, maravilhoso, super inocente, um passando sabão no outro. Cara, eu achei estranho. Eu achei esquisito, sabe? Falei, porra, o que tá acontecendo? Será que foi um convite? É realmente uma situação, cara. A gente que gosta de julgar um pouco. É uma situação fora do padrão, né? A gente vai ali tomar um banho de volta, entra os dois no banheiro e tranca a porta. É, pois é, cara. Mas às vezes, sei lá, vai que os dois só queriam ser rápidos. Aí fala, pô, vamos junto. Que acho legal, rápido. Que aí bota o sabonete na barriga, abraça e Mas se você mora numa comunidade, aí uma comunidade diferente, né? Tipo, a galera que acredita em ET, essa galera assim, você pode ter um costume diferente, sei lá, o meu corpo não é de ninguém, é de todos juntos e não há maldade, etc. Eu só achei curioso, de novo, não tô nem falando que é ruim, achei curioso, sabe? Pode ser pior, pode ser um casal nudista, por exemplo. É, e eles demoraram, vocês perguntaram assim, ah, será que eles fizeram sexo, eu brinquei, eles demoraram muito no banho. Mas você podia ter ido cagar, por exemplo. Pô, aí é pior ainda, um fazer cocô e o outro vai tomar banho, cara. Tem uma galera que faz, cara. Tem uma galera que faz. Eu não gosto. Tem uma galera que faz. Não, é o fim da magia do relacionamento. Ah, mas não. Às vezes que o relacionamento já foi embora. Às vezes é só fachada ali. Stay together for the kids, né? Exato. Do Na faculdade, vocês sabem que tem um negócio com um maconheiro. E lá, Mas não, olha só. Eu vou explicar o que é. Jovem Nerd maconheiro, vamos lá. Eu tenho um negócio com o meu vizinho, ex-vizinho maconheiro, mas... Eu não tenho... Hoje em dia, eu cresci, eu não tenho hoje mais... Hoje você não fuma mais. Eu não tenho preconceito, porque existem duas pessoas. Existe o cara que é usuário de maconha, que ele usa maconha quando ele quer se sentir criativo, whatever, pra qualquer fim. O nego fica pegando meu pé porque o Carl Sagan fuma maconha, mas é o que eu falei. eu sou ok com isso. O cara era o Carl Sagan, ele pode fazer o que ele quiser, cara. Se ele fumasse maconha na sua frente, você ia ficar decepcionado. Não ia. Hoje não. Ele ia ficar chapado, ia ficar aquele rindo à toa. Eu ia ficar decepcionado pra caralho. Hoje em dia eu ia querer conversar mó papo cabeça com o Carl Sagan. Eu mudei. E aí a nebulosa, não sei o que, ali, ele ia ficar rindo. Falou nebulosa. Não, hoje eu mudei. You said nebulous, man. Então, mas o que acontece? O cara quer... Ele, imagina o Carl Sagan falando assim, ô, Jovem Nerd. Beleza, cara! Te falar, segurando. Esse Carl Sagan tá maneiríssimo, hein, cara? Oi? Queremos o Carl Sagan macanhado, cara. Ele é o mais legal, cara. Começa o Cosmos, ele... What's that? Science! Então... O cara gostar de fumar maconha, ele sabe o lugar pra fumar maconha, ele sabe. É isso. Você ganha no Bob's e roubava papel, guardanapo. Porra, ia ser de seda, vou levar pra casa. Mas cá pra nós, o Douglas Adams também não devia passar ileso, né? Não, cara, olha só, eu sou super ok. O cara que vai fumar maconha no tempo livre dele, fuma maconha, faz o que você quiser. Eu não sou dono de ninguém. O craque também, do demônio. Mas aí o que acontece? Esse é o cara que é usuário de maconha, sabe? É diferente do maconheiro. E o maconheiro é diferente. É o cara que não vai pra frente, que fica só ali, entendeu? Só na maconha. Mas então, aí o que acontece? Na faculdade eu tive contato com um cara que ele era o estereótipo do maconheiro. Era o lesadinho, aquele lesadinho. Lesadinho. Né? Chinelo, usava chinelo? Chinelo. Dreadlock? Tinha dreadlock? Não tinha dread. Tinha o cabelo da Zagal da infância, aquele cabelo pra cima, cheio. Black Power. Era Black Power, mas o... Aquela mesma camisa, sim. O cara... Camisa do Bob Marley, né? Não, tinha pulseira, aquela pulseirinha. Não. Aquela pulseira que vende na sabe praia, aquele coletinho da Jamaica. Aquele coletinho coletinho hippie, mini colete. Sabe tipo Jimmy mini colete, sim, mini Cliff. Sim, e usava também aquela bolsa que você cruza no ombro. Ótimo. Bolsa de crochê. É. E aí ele ficava sempre no barzinho da maconha que tinha ali perto da faculdade. Mosca, fala o nome. Ficava ali no Mosca. Ali em Ipanema, Mosca. E aí... O apelido dele era Camelô? É sério, eu conheci muito um maconheiro desse estereótipo, porque o apelido do cara é sempre Camelô, cara. Eu não sei, cara. Mas eu não sei, esse cara fazia algumas matérias comigo, né, na mesma sala. Então, mas eu, tipo assim, eu não falava com o cara, não conhecia ele, whatever. E aí um dia eu presenciei uma cena que era final de semestre, e eu vi ele. E, tipo assim, imagina eu testemunhando isso na minha frente, acontecendo. E o mundo todo ficou escuro em volta, e eu só observando essa cena. Ele, com os olhos pequenininho, vermelho, todo mareado. Cheio de remela. Cheio de maconha e remela pra caralho. Mas o cara tava lá longe, maluco. Falando com o professor, porque ele não tinha entregue a porra do trabalho que eu tive. Tanto trabalho, filha da puta. Virei noite no fim de semana pra fazer, entreguei. E todos os outros da sala entregou. E o maconheiro não entregou, né? Não estou querendo ser preconceituoso. Esqueceu. Mas aquele cara esqueceu de entregar, né? Olha só, existe muito aluno relapso. Eu sei, que não é maconheiro. Entrega que não é maconheiro. Eu sei. Até aí tudo bem. Chapa eu vi várias meninas. Não, porque eu vi várias meninas, por exemplo, que não entregam o trabalho e depois ficam jogando charminho pra cima do professor. É, acontece também. Acontece. Isso é outro tipo de pessoa. Mas ele tava quase implorando por clemência do professor, sendo que o professor já tinha, estava falando na minha frente, que já tinha dado 3 chances em outros trabalhos que ele também não tinha entregue, entendeu? E ele falou assim, esse não. Aí ele, pô, professor, mas ei, professor, deixa, é porque tive problema. Cara, juro, assim, a representação divina do estereótipo do maconheiro, daquele moleque pedindo o nota. Deus grego da maconha, né? Exato, cara. Era, em vez da folhinha aqui na orelha, era uma folha de maconha, né? Com a toga. Era, e aí, aquele louros de maconha. Em vez do louro, é uma folhinha de maconha. E essa cena ficou marcada na minha cabeça e alimentou o meu preconceito durante muitos anos, sabe? Uh-huh, tipo, uh-huh. Porra, meu irmão. Não, cara, você não sabe o que você tá fazendo. Você, tipo assim, ele tava lutando uma batalha perdida com o professor, sabe? Sim. Tava vendo, you have acho no que ele tava lutando uma batalha perdida com a vida. Foi o que, é o que a gente é levado a pensar pelo preconceito. Não sei se o cara depois, né, mudou de vida, mas... É. E aí, por causa disso, eu tive sempre esse negócio. Quando a gente foi em Amsterdã, eu tive um outro... Muitos anos depois, eu já tinha mudado a minha cabeça contra a parada de, né, o cara quer fumar maconha, tudo bem. Mas em Amsterdã, a gente vê alguns estereótipos também, né? Por causa da parada, você sabe. Liberação. É, e aí, o que acontece? Eu vi uma menina. Ali no centro tem uma rua que é cheia dessas lojinhas de maconha. Não é nem no centro. É perto da estação de trem. É, perto da estação de trem, exatamente. Oh, me desculpe se eu já fui a certo. Tempo suficiente para me lembrar da exposição das artes. Perto da Central Station. Ali tem as lojas que nem estão vendendo maconha, mas elas vendem acessórios da cultura da maconha, entendeu? Por exemplo, latinha de Red Bull falsa para você botar maconha, balancinha para você pesar sua maconha, legal. Camisas com 1000 estampas de maconha, toda essa interessante. Coisa, né? Uh-huh. Aquele negócio de fumar que é uma os máscara bombs. De gás. Tem um que é uma máscara de gás, e aí ela tem um tubo e tipo um bong extreme, é, tem essas paradas todas lá. Caraca. Aí eu vi, cara. É, não, imagina isso. Eu tava observando isso tudo com um olhar curioso de um turista, né? Antropólogo. E lembrava do Carl Sagan nessa... Imaginava ele com um bong de máscara de gás. The Universe. E aí, cara, eu não acho maneiro, sabe? Mas tudo bem, quem acha, beleza. Aí eu vi uma menina europeia, super branca. Olha aí. Mas com um cabelo dreadlock enorme, sabe? Aqueles dreadlock. Criou mas era um... dread sujo ou bem cuidado? Dread sujinho. Existe sujinho. Dread bem cuidado? Cara, o do predador é legal. Existe. Na segunda semana ele tá bem cuidado. Só. Não, mas então, é olha só. Eu tenho curiosidade, como é que lava um dread? Ele mofa. Não, com limão, não lembro. Limão, dia do limão. É, dia lavar com água. Então lavar, assim, como o padrão da sociedade lava o cabelo. Não, aí não. Aí tem aí outra técnica. Se tu fizer isso, ele então morre. Você tem que lavar, tipo, a seco. Pegar uma raquete e bater. Sabe por que ele mofa? Não sei. Eu tô curioso, realmente. Porque o cabelo não é pra se fazer isso. Não é pra fazer uma tora de cabelo, né? Uma tora tipo, nojenta. Tipo, quando eu faço uma tora, calma, com um chifre, calma. E você é um rinoceronte. Calma. Né? Estou excluindo, calma, a religião que trabalha essa estética, tá? Mas na verdade, você não pode dizer que não é pra fazer isso. Você pode fazer o que você quiser, só que pode você fazer enfrenta, o que você quiser, mas você vai ser julgado por nós. Eu sou um naturalista. Eu acho que o corpo, ele diz pra você. Não, esse aí vai sofrer as consequências. Se o cabelo vai mofar porque você fez isso, ele vai mofar, ué. Ó, o Gabriel Dredd, ele tinha dreadlock e não tem mais. Tirou porque teve que ir no banco pedir empréstimo. Foi. Cara, você conversa com qualquer alergista, com o médico, aquilo ali é uma cultura fantástica então. De seres vivos que você vai ficar espantado. Você não tem a história lá do Bob Marley que morreu e tinha piolho que não tinha em lugar nenhum? Porra, tipo porra. 21, né? Tem a lenda que diz que ele tinha 21 espécimes de piolhos. Isso é lenda, isso é lenda. Na cabeça. E tipo, cara, como assim? Não, isso é lenda. Vamos lá. Mas assim, a dica é não faça dreadlock. Se me puder dar uma dica. Se não for religião. Se for só estética, não faça. Compra uma peruca. Você quer fazer estética com uma peruca. Que você pode tirar, lava o seu cabelinho e tal. Tá bom. Aí eu vi a garota. Mas se quiser também, foda-se. Faz. É claro. Faz. Só não vem chorar depois comigo. Agora, se o couro cabeludo estiver fedorento, né? E mofado, você não vem. Calma, reparar. Gente. Tem gente que sabe cuidar de dreadlock e não fica nojento e mofado. Gabriel Dredd não sabia, não. Não sabia, não, meu irmão. Não sabia, não. Você vai pra Chopada. Chopada. Já fui em várias Chopadas. Na verdade, estou muito animado pra pegar dinheiro na rua. Fala aí da menina. A menina tinha dreadlock. Tudo porque eu falei que a menina tinha dreadlock. Então ela era super branquinha. Ela era bonita. Pálida. Né? Mais ou menos. Estava você ficou atraído por ela? Não. E ela com... Não lembro desse detalhe. Não lembra se ficou atraído? Não. Eu não fiquei atraído. Certamente não. E ela tava com roupinhas típicas, né? Caraca, você roupinhas? Decorou a mulher. Você secou ela. Não, porque eu lembro dessa cena. Marcou, cara. Ok. Que roupa típica de quê? De folhinha de maconha na roupa estampa. Típica de maconheiro. Da de maconheiro. Exatamente. A roupa camuflada de maconha. E aí, e uma mochila cheia de coisas penduradas na mochila. Uhum. E aí, ela, e também com os olhos pequenininhos, vermelhinhos, né? Olhinho japonês. Aquele olhinho que... A maconha adora coisa pendurada não usou colírio nem óculos escuros. E aí, cara, ela... E é por isso que eu me lembro dela. Eu olhei, ela fez uma cara quando ela viu a vitrine da loja cheia de coisas do mundo da maconha. Ela devia ser o nome da loja, inclusive. O mundo da maconha. Ela fez uma cara como se fosse uma criança entrando na Disney, maluco. Mas ela tava chapadaça, viajandaça, e ela estava no paraíso da maconha. E ela veio assim, andando em direção à vitrine, como se estivesse sendo puxada por uma força mística, sabe? E ela grudou assim na vitrine, sabe? Como se o mundo, tudo que ela precisasse para sobreviver estivesse ali dentro daquela loja. Total, e isso me cara. Deixou muito assim, caraca, eu não consigo compreender esse mundo. Sabe? Mas uma vez. Na verdade, você compreendeu o mundo. O quê? Ela teve o mesmo êxtase que você tem quando entra numa loja de board games. Exatamente. É, um você bom, compreendeu. Isso. É isso aí. Para ela não vai entrar numa loja de board games, não vai fazer nada. Não pode fumar o tempo inteiro. A diferença é que o board games deixa você mais inteligente, já, né? Maconha. Não, mas então, mas eu sei que a gente não deve julgar, mas então. A galera que defende a maconha vai falar que abre a mente. E aí? É, mas não fecha mais, né? Eu não falo mais nada. Tô zoando. É brincadeira, galera. Olha só, eu não posso falar nada porque eu nunca fui maconha e nem me interessa. Então eu não vou ficar julgando o cara que quer fumar maconha. E de tá novo, certo? Eu tô fazendo piada do cara que realmente exagera. O cara que, porra, abriu a mente e não fechou mais, realmente. Aí é foda. Só pra deixar claro, entendeu? Se o cara quer fumar maconha, é ok. Só estuda também. Aliás, mais uma vez, só pra botar mais panos quentes, acontece a mesma coisa com outras coisas. O cara pode ser viciado em videogame e ser um vagabundo também e dar no mesmo, entendeu? E ser um retardado, exatamente. Você pode ser viciado aí, sei lá, em Dota, em LoL, Warcraft, Call of Duty, qualquer coisa, e você só faz aquilo. E não querer nada com a vida, exato. E você fica bitolado, você só fala daquilo. Não é a maconha que faz o cara ficar vagabundo ou qualquer coisa assim. É o cara que quer ser a vagabunda. Ela é ela é um fator que, né, contribui, mas talvez se não fosse ela, ele já tivesse a propensão a buscar algum outro... Hoje eu acho que não, Afonso. Hoje eu acho que não. Eu acho que tá dentro do cara, entendeu? Não é uma maconha que causa isso. Mas isso que eu tô falando, eu tô junto com você. Eu acho que a pessoa, ela tem uma tendência de fugir ou de buscar essa outra experiência. É. E aí, se não for com maconha, vai ser com outra coisa, exatamente. Vício qualquer ali. Gente, não vamos falar mal dos maconheiros. Eles não, eu vou fazer uma piada com maconheiros. Porque aconteceu também um negócio na faculdade engraçado, assim, a gente foi convidado, assim, nas amizades que eu fiz, que não eram muitas também, fiz alguns, e o pessoal falou, cara, vai ter uma festinha hoje ali em, acho que era Copacabana, tá, ou em Ipanema, alguma parte da Zona Sul, assim, de um amigo meu e tal, vai ser uma cobertura num prédio muito bacana, você quer isso, tá de bobeira? Eu falei, cara, tô de bobeira. Eu tava ali, sei lá, com uns 23 anos, talvez, 24. E aí fui lá com outros amigos meus do mundo fora da faculdade, chegamos no prédio, era cobertura, como eu disse, sendo que o dono do apartamento, que era o avô do menino que estava dando a festa em sua ausência, clássico, né, de filme americano. O avô, ele tinha comprado as duas coberturas, duas das quatro coberturas do topo do prédio. O vovô. Pois é. E ele as uniu, né, quebrou a parede e fez um grande apartamento. Caralho, mano. Só que, assim que adentrei o cenário, notei que este senhor, dono da casa, provavelmente tinha uma outra casa, como casa mesmo, em algum lugar aberto, e ele estava ou teve que se desfazer dessa casa, etc. Por quê? Essa cobertura dupla, ela estava recheada de móveis, muitos móveis, além dos normais que seriam daquela casa, mas estátuas e chafarizes e azulejos clássicos de uma mansão a céu aberto. Consegue entender? Uhum. Imaginem aquele filme com o Liam Neeson, da Casa Mal-Assombrada, onde tem os anjinhos na balaustrada, assim, da escada, aquela lareira grande, cheia de desenhos religiosos, sabe? Tinha um estilo barroco, assim, no acabamento da madeira, mas tudo meio fora de lugar, como se duas dimensões tivessem se fundido num lugar só. Então a casa era muito bizarra já. E aí o pessoal que já estava na festa, quando a gente chegou, estava numa marola inacreditável. Uhum. A gente abriu a porta, veio aquela nuvem, né? Uhum. Verde, quase. E Bob Marley fazendo um show ali particular, na mediunidade, e tudo bem. Chega aí, papapá. Come, tem uma pizza aqui. Tem sempre comida, né? Com essa galera. É. Comida rápida. É, comida rápida. Aí, cara, a gente foi pro lado de fora, porque tava muita fumaça, e ficou ali em frente à piscina e ficou comentando. Quando eu digo a gente, eu e os meus outros colegas. Comentando sobre aquela arquitetura esquisita do apartamento. Aí saiu um cara. Acho que pra respirar um pouco de oxigênio, ele saiu, né? Foi pra varanda também. E os olhinhos dele estavam que nem o Alexandre falou que tava a menina lá de Amsterdã. Aquele risquinho estilo full trota mesmo. Uhum. Aí ele saiu, aí eu tinha uma menina amiga nossa e dois amigos. Olhamos assim, aí ela olhou pra gente, né, no máximo que o olho permitiu. Aí eu falei, cara, vou fazer um teste aqui, pensando comigo. Aí eu falei assim, vem cá. Aí eu apontei assim pra piscina, que tinha vários azulejos, uma borda toda barroca. Eu falei assim, o que você acha que a influência barroca aqui do acabamento desse cenário influencia aqui no dia a dia do morador? Aí ele parou, aí olhou pra piscina, aí olhou pra mim, aí olhou pros nossos amigos, aí repetiu assim 3 vezes o ciclo, aí botou a mão no meu ombro, na vez dele, e falou assim, pô, cara, não tá dando. Aí eu falei, tudo bem, cara, pode voltar lá pro seu mundo. Valeu, cara. Aí abriu as portas da esperança e voltou lá pra fumaça. Eu tinha um amigo da faculdade que ele falou que ele ficou maconha e ele viu Retorno de Jedi e foi outro filme. Caramba, deve ser super interessante. E ele disse que ele teve uma epifania no final sobre a relação do Darth Vader com o Luke, o amor dos... Tipo assim, eu não sei o que ele viu, cara, mas ele viu uma parada que ele nunca mais esqueceu. Uh-huh. Ele sentiu a parada, entendeu? Mas entendeu? Talvez seja um ponto interessante mesmo, assim, abriu os sentidos dele e ele talvez tenha realmente enxergado alguma metáfora. Alguma outra metáfora e tal. Era coisa sobre sério. Amor do pai e filho e tal, mas assim, nada que esteja muito escondido no roteiro que você não possa perceber pela cena óbvia do Luke se sacrificando e o pai salvando, né? Mas eu acho que ele sentiu isso, né? Talvez. Eles estão justificando o maconheiro, é isso? Não, cara, eu só tô falando uma experiência que ele me contou, cara. Não, mas eu acho que é uma espécie de... É o que eu falei, eu também não sou contra. Cada um que abraça as experiências que julgue necessário para o seu desenvolvimento pessoal. Eu não curto pra mim, mas não quer dizer que outra pessoa não, né, não diga que, cara, eu sou uma pessoa melhor porque de vez em quando eu uso e isso me liberta de certas amarras aqui de raciocínio que eu entro em contato com o meu eu espiritual e tal, aquela coisa quase tribal, e o cara, porra, eu falo, beleza, eu acho maneiro, assim, é igual o chá, né, chazinho de daime ou qualquer outro alucinógeno. Mas eu vou deixar o conselho aqui, se você nunca experimentou, não experimente, você tá bem assim. Eu também acho que tá, acho. É porque eu não vou ser... Eu curto muito a sobriedade, sabe? Eu acho maneiro a sobriedade. Eu fiquei bêbado uma vez na vida só, que de Nerd Office, eu não curti depois, achei que foi caído. Você não curtiu porque você bebeu demais e passou mal. Então, é isso aí, uma merda. Mas tu come demais e passa mal também. Não, mas agora eu controlei a minha comida. Nova York, não, cara, o cara foi pra Nova York, passou a mão no metrô, no chão, abraçou mendigo, caralho. Entrou no restaurante, não lavou a patinha. Foi direto no pãozinho. Esqueci de lavar a mão. À noite, abraçou a privada, amigo. Abraçou. E não tá aí arrependido e falando não coma mais e lave a mão. Não tá passando esse recado. Não, lave a mão. A verita é legal, ficar... Às vezes você sair do... Mas eu curto a sobriedade. Usando esse exemplo aí, a faculdade é o lugar também, dentro aqui do laboratório da pessoa se reinventar, onde muitas pessoas que eram recatadas, vamos usar esse termo, experimentam. Não tô falando só de bebida, não. Experimentam experiências novas, entendeu? Ali é o momento em que ele, cara, deixa eu ver se eu gosto disso. Tá, ok. O que você quer contar pra gente? Não! Faculdade você fez? Agora eu tô curioso. Fiz 5. Eu fiz desenho industrial, publicidade, jornalismo, cinema e, por último, animação e ilustração, que é uma faculdade que começou um curso novo na época que eu entrei. Caraca. Mas eu queria, no começo, ter feito belas artes, né? Mas os meus pais, que tinham um pé muito mais fundamental, assim, da profissão e tal, com a razão deles, eu não fico zangado, falaram, não, se você fizer belas artes, você vai vender desenho na praça e tal. Eu acho faculdade importante, né? Eu tentei fazer direito e larguei porque era muita corrupção e eu queria trabalhar com isso. Não que os advogados todos sejam corruptos, mas eu tive professores que me ajudaram nessa concepção. Uh-huh. Mas, assim, o sistema, né? O problema do sistema. Claro. O sistema é foda. Exato. O sistema, e depois eu fiz desenho industrial. E eu não considero que eu não tenha perdido tempo ou que não tenha tido 100% de aproveitamento. Mas... É porque as experiências que eu ganhei nesse período eu aproveito e uso até hoje. É. Mas assim, eu acho que às vezes a pessoa faz curso e perde tempo do seu objetivo principal. Também que eu não tinha objetivo principal nenhum, eu não sabia o que eu queria fazer. Então, eu fiz direito porque eu queria falar "You can't handle the truth." Esse foi meu objetivo, sacou? Eu queria, na verdade, eu gostava muito de arquitetura, mas eu nunca fui um aluno exemplar e eu não tinha muito saco pra ficar estudando matemática, assim. Eu até hoje estudo bastante temas que eu gosto, história e tal, mas eu não tinha paciência pra isso, então eu nunca quis encarar fazer arquitetura e acabei indo por esses outros caminhos aí que levaram onde eu estou. No final das contas não é ruim, mas não tem 100% de aproveitamento. Mas o importante é o seguinte, eu acho que hoje em dia, minha visão é assim, a faculdade é importante, ainda mais se você quiser ter uma carreira que necessite dela. Mas ela não é fundamental. Concordo. E eu acho que se a pessoa quiser fazer alguma coisa que não dependa de uma faculdade, sabe, cinema, por exemplo. Não precisa ser formado em cinema pra você trabalhar em cinema. Com certeza. Vide o nosso amigo Tarantino. Exatamente. Você não precisa, às vezes, eu não tô falando pra não fazer a faculdade, tá? Porque, por exemplo, youtuber não é profissão. Mas o que eu tô fazendo eu tô dizendo o seguinte. Você precisa, sim, se especializar. É, exato. Mas você não precisa ter um diploma pra depois se especializar. Você não precisa falar, eu vou fazer uma faculdade. A do Box, por exemplo. Vou dar um exemplo prático. Ela quer fazer cinema. Mas ela tá fazendo desenho industrial. E eu fico botando pilha pra largar a faculdade de industrial pra fazer direto o que ela quer fazer, que é cinema. Quantos pais assim existem, cara? É porque senão... Pois é. Porra, parabéns. Três pais. Na minha visão, ela tá perdendo tempo. Entendeu? Ah, mas a faculdade é federal, eu não pago. Mas mesmo assim, não paga, beleza. Mas você vai ter esse diploma. Sim, se você ficar sempre pensando num plano B ou se preparar demais, você nunca vai botar a mão na massa, sabe? Se você viver com medo de não conseguir, você nunca vai saber se você vai conseguir. Exato. Eu então eu falo, cara, aí eu falo a mesma coisa pro Mônigo. Eu falo, olha, vê aí o que tu vai querer fazer. Se tu quiser fazer faculdade, maneiro. Mas se tu for fazer uma faculdade só por fazer, eu não vou pagar. Palmas, hein? Palmas, hein, pro David. Tu tem que se especializar em alguma coisa que você realmente queira fazer. E eu acho que isso é uma mensagem importante. Se você quiser ser médico, advogado, arquiteto, programador, uma série de carreiras como assim, acho que é legal você fazer uma faculdade, não só pelo curso, pela obrigatoriedade de diploma, senão você vira o Dr. Nick Riviera, mas também pelo networking que você faz durante essa instituição. Então a faculdade ela é importante de várias formas. Eu aproveitei as duas faculdades muito mais com o networking do que com os cursos, porque eu acabei não aplicando todo o conhecimento deles numa profissão que eu não segui. Mas então eu acho que isso é bem importante ser dito, sabe? Porque as pessoas falam, você tem que fazer uma faculdade. Eu acho, tem. Se for o seu objetivo. Se aquilo passar pelo seu objetivo, é importantíssimo você fazer. Você falou do network, isso é muito importante, porque quando você tá na faculdade, você tá em contato com pessoas da sua idade, ou pessoas que estão cursando um curso com você, que tem os mesmos interesses, e assim, às vezes, vocês se juntam, começam uma empresa juntos, ou vão trabalhar juntos, ou pelo menos... no futuro, cada um vai pro lado no mercado, mas lá na frente se encontra, exatamente. Já se conhece. E outro fator é, você vai estar em contato com os professores, os mestres, que muitos deles vão estar trabalhando no mercado também. Primeiro, pode conseguir um emprego pra você, em primeira instância. Ou eles, através de você estar vivendo, bebendo da fonte da sua profissão todo dia e falando com pessoas dessa profissão, pode te levar a conhecer coisas que você não conheceria se você estivesse só em casa estudando, entendeu? Ou fosse fazer um estágio direto. Então, a vantagem da faculdade vai muito mais além do conteúdo didático, acadêmico, você passado em aula, entendeu? É todo esse universo, você está vivendo o universo da sua profissão. Está orbitando todo o conhecimento da sua profissão, que está em todos os lados, nos alunos, nos professores, nos diretores, em palestras que você vai ver na faculdade que você talvez nunca viria de outra forma, entendeu? Então, tudo isso muda a sua vida de alguma forma. Então, realmente importante se você parar para pensar dessa forma. Tem uma parada, foi feita uma pesquisa um tempo atrás com umas empresas assim, Microsoft, Unilever e tal, que também tem o seguinte, eles perguntaram para as empresas sobre as vagas de emprego e tal, as empresas reclamaram que os universitários estão muito fracos, porque tem aquilo também, né? Você tem que se dedicar ao conhecimento, é o que o David falou. Calma, Suzy. Você tem que se especializar, porque, cara, sério, tem muita gente achando que é mestrado em assuntos porque leu na internet, sabe? Não estudou, não leu livro, e você tem hoje uma quantidade porca de profissionais exatamente por causa dessa falta de dedicação, né? São mestres em Wikipedia. É, tem muito, cara. O que mais tem é gente assim. Ah, cara, olha, e especialização é o que mais falta no mercado, cara. Quando você se especializa em alguma coisa, você já tá na frente de uma multidão inacreditável. Se você quer morar fora do país, um diploma de faculdade vai fazer muita diferença pros caras entenderem que tipo de pessoa você é, entendeu? Se você é um cara profissional, que segue carreira, ou se você é um cara que tá querendo pular cerca pra ficar lá e não vai contribuir pra economia. Então, tem outros fatores também que tornam o diploma ou a especialização importante. Se você vai trabalhar no mercado formal que pede esse tipo de documento, ele é importante, mas é muito mais importante, além do documento, que aqui no Brasil é isso, nego pede documento e aí muita gente vai só atrás do documento e... Pois é. E é só isso, não sabe nada, tem o documento só, né? Não, você tem que fazer mais do que esperado de você, entendeu? Isso... Mas as pessoas sabem, Alexandre, elas leram na Wikipédia ou num site referência sobre aquele assunto, cara. Hoje em dia é assim, cara. Pois é. Faz todo sentido. A ideia de entregar um trabalho de faculdade não é pra você simplesmente convencer passar. O professor de te dar uma nota e de passar, não. É pra você aprender, cara. É. Então, aproveite essa oportunidade de aprender, cara, que você vai passar à frente de muita gente. Enquanto o cara estiver brincando, a faculdade, achando que só, sabe, passou e tá tudo certo, quanto mais conhecimento você tiver, mais na frente você vai estar na frente desse cara pra arranjar um emprego, fazer uma carreira, iniciar uma carreira maneira. E se você durante... fizer tudo isso pra botar o burro na sombra, tu tá fudido, porque normalmente não consegue, né, cara? O quê? As pessoas que se dedicam e falam assim, cara, eu vou fazer tudo pra quando chegar numa idade botar o burro na sombra. Geralmente, faculdade veterinária, né? Faculdade veterinária. Preocupação. Esse geralmente não dá certo porque ele não faz o que gosta. Ele faz só pra depois parar de trabalhar e não fazer nada. Ah, tem que fazer o que gosta. Principalmente, com certeza. E foi nessa busca pelo conhecimento que eu tentei mudar a minha matéria lá na faculdade, na secretaria. E lembrando essa história, a moça perguntou qual o seu nome, por favor, pra eu imprimir aqui no requerimento. Falei, o meu nome tem dois Fs, né? Afonso. Então eu falei, Afonso com dois Fs de faca, Solano. Aí ela imprimiu e o clássico Afonso. Afonso de Faca Solano pede para mudar o curso dele, cara, a matéria. Isso é sensacional. E eu gostaria de ter emoldurado. Você tem isso ainda? Não, eu queria ter emoldurado, cara. Esse documento. Tinha que ter mudado o teu nome, cara. Afonso de Faca é um nome irado, cara. Afonso de Faca Solano seria um novo apelido aí no mundo novo da faculdade. Você vai pra Chopada. Chopada. Já fui em várias Chopadas. Na verdade, estou muito animado pra pegar dinheiro na rua. Beto Estrada. Sim, senhor. Você tem uma história de amor na faculdade. Amor não. A história de amor eu vivo somente hoje com a minha mulher. Aê! É, cara, mulher. Aê, cara. Cara, é o seguinte, na faculdade eu estava lá pegando uma menina muito legal, né? A gente ficava num período da faculdade. E aí, cara, a gente saiu um dia, aquela galera, né? Sempre tinha um bar próximo à faculdade, e aquela galera que ia todo dia, depois da aula, a gente ia beber um chopinho e tal. E aí, beleza, aí ó, pô, vai vir umas amigas minhas. Falei, pô, tranquilo, né? Legal pra rapaziada que tá aí de bobeira e tal. Aí, cara, sentou uma menina do lado dela e começou. Elas estavam amigas demais, sabe qual é? Tinha muita amizade. De que forma? Tinha muita amizade, cara. Tinha muita amizade. Amizade tava... carinhosa. É, tava passando do normal que eu estou acostumado. Muita intimidade nessa amizade. Muita, demais. Demais, inclusive. Limpadinha, ajeitar cabelo, umas paradas assim que não... Isso é não... normal, né? Mulher não é assim? Mulher é normal, mas o tempo todo você começa a falar, porra... Muito toque, né? Tinha muito. Entendi. Para uma relação simplesmente de amizade, era um pouco além. Você não toca com seus amigos, é isso que você tá dizendo. Não, muito toque, tem um limite, né? Aí, cara, beleza, rolando aquela parada e tal, não sei o que, e eu lá sentado, tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. De repente, rola um beijo. Entre as duas? Entre as duas, do meu lado. Opa! Mas ela tava contigo lá. É, a gente tava ficando. Mano, vocês foram parar de casal? Sim, a gente ficava de casal na faculdade, esse era o lance. Então vocês estavam namorando? Não, era só na faculdade. Mas é um casalzinho, né? Então, se vocês não tinham nenhum compromisso, ela não fez nada de errado. Pois é. Não, eu acho que tem. Eu acho que foi indelicado da parte dela para com outro ser humano com o qual ela desenvolveu uma relação de afeto, ela imediatamente virar pro lado e beijar outra garota. Depende da mensagem que ela tá querendo passar. É, eu achei maneiro. Vou deixar. Mas eu... Beleza. Falei, cara, o negócio tava ficando bom. Acho que ela podia ter te perguntado, tipo, Beto, você se incomoda se eu beijar essa menina aqui do lado de língua? Baixinho, cara, sabe? Não. Ah, foi um beijo de língua. Foi um beijo francês. Se pegaram. Francês. Ah, rolou. Não foi um estalinho. Não, elas se pegaram do meu lado. Ok. E aí a minha cabeça ficou confusa. Eu falei assim, peraí. Ficou confusa. Aí eu falei, pô, não, peraí. Essa mina, ela gosta de homem. Aparentemente, porque tava ficando comigo. Mas qual era o seu nível de intimidade com ela? Qual era a base? É, qual a base que você tinha chegado? Second base? Ah, não, base. Já tinha chegado. Home run, já. Já tinha. Home run. E era ok. Era, cara, era uma coisa... Ela não chorava, não se... Não tomava banho na sequência. Não, se amarrava e tal. Okay, cara, muito tranquilo. Só pra contextualizar. Sim. É importante pra construção da história, é verdade. Aí eu fiquei, cara, sabe quando você fica aquela porra... Falei, cara, e aí? E a galera que tava em volta da faculdade, os caras, começaram a me olhar com aquela cara, né? Tipo, e aí? O que tu vai fazer? E eu fiquei naquela sinuca. Eu falei assim, cara, eu vou perguntar aqui na frente de todo mundo. Eu vou fingir que não aconteceu nada. Peraí, mas ela era público, né? Ela tava ali em público. A gente se pegava na faculdade, em público. Não. Essa situação, ela não saiu pra beijar a mulher em outro lugar. Não. Foi na mesa do meu lado. Na mesa. Me dá um kibe plaque. É isso? Mas é. Você já estava lá ou você chegou e viu? Não, eu estava com ela. Tá? Fui eu e ela, aí ela Eles falou... Eles chegaram juntos, mão dada. A gente chegou junto. Puta que aí cara. Sentaram na mesa, aí chegou a amiga especial. É, ela falou, minhas amigas vão vir aí. Eu falei, aí beleza. Ela, pimba. Aí ela chegou, Beto, passa a pimenta e plau. Não, as duas começaram no carinho, elas se pegaram. Eu falei, cara... Aí você, realmente é uma situação confusa. Qual era a quantidade de álcool e drogas nessa mesa? Cara, era assim, na boa, a gente tava no começo da cervejinha, tava tranquilo ainda, cara. Mas era o primeiro bar? Não, era um bar só. Vamos dizer que já tinham rolado de um grupo de 6 pessoas. A gente tinha umas 8 garrafas de cerveja na mesa. Que é tranquilo, vai. É, mas solta, né? Mas solta algumas amarras. Cara, não tanto. Não falei que solta todas. Falei não, mas solta. Não é pra tanto mesmo. Cara, assim, esse negócio do álcool soltar amarra... É, eu também comigo acho. Nunca funcionou. Não, não é acho, gente. Isso é um fato científico, como diria o Jovem Nerd. Cara, comigo... Eu bebia pra tentar me soltar e ficar menos tímido. No final, era uma merda. Eu continuava mega fechado, só que bêbado e violento. Então, era o pior cenário possível. Mas fala aí, Beto, aí qual foi a sua decisão. É uma impossible situation, hein? Pois é. Gancho para um Nerdcast futuro, quem sabe. Aí eu fiquei, cara, naquela de... Falei, cara, o que, que eu faço, cara? E a rapaziada, todo mundo se comunicando no olhar e tal. Eu falei, porra, vou ter que questionar, né? Porque eu não sabia mais se eu podia pegar, entendeu? É verdade, é verdade. Você não sabe mais se você tem o direito. E aí eu falei, cara, vou ter... Tá. Aí a mina dela lá saiu da mesa. Eu falei, olha, eu tenho um questionamento a fazer. Aí ela, com aquela cara lavada, o que que foi? Eu falei, então, você meio que tá pegando sua amiga aí, né? Aí eu ouvi a resposta. É minha namorada. Oh! Oh, she did not. Aí, eu confesso que eu achei maneiríssimo, porque eu falei sorrindo. Então eu sou um amante. Uma acariação. Foi maneiro. Aí, tipo... Você falou isso? Você falou mesmo? Perguntei pra ela. Falei, então eu sou um amante. É. Aí ela falou, ah, tipo isso, mas ela não se importa. Você se importa? Não, aí minha cabeça começou a trabalhar diferente. Olha aí a oportunidade. Aí expandiu. É, pô, falei, bom... Que antes era uma ameaça, agora virou oportunidade. Certo. Aí eu falei assim, então ela sabe que a gente fica na faculdade. Ela falou assim, ah, não que é direto, mas ela sabe que a gente já ficou. Falei, pô, interessante. Então quer dizer que talvez algum dia, quem sabe... We all know where this is going. A gente possa ter uma participação, cara. Nada mais justo, Beto. Não é? Eu tava sendo usado. Na idade que você estava. Sem compromissos. Porque é porque suruba quando você é velho é foda. Você fez... Você... Não, porque quando você tá mais velho e tal... Você... Não sei. A idade realmente não faz sentido nenhum. Mas você não tinha compromisso com ninguém. Isso. A vida te deu um limão. Tu podia botar no teu dreadlock. Tu podia fazer uma limonada, cara. Exato, cara. Só que... Tu errou e chupou o limão. Quando eu perguntei, foi o maior nó... Acho que o maior nó que a minha cabeça já teve desde a história do exorcismo. Que é o seguinte. Eu perguntei se dava pra rolar ali, né? Cheguei aí, uma participação, uma atividade. Já que eu tô sendo usado, né? Eu mereço. E aí, ela olhou pra mim, a cara ficou séria e falou, você tá achando que eu sou o quê? Caralho! Justo também. Tu chupou um limão. Você é o Beto. Você chupou um limão, cara. Cara, mas olha só. Você não adoçou. Mas pense comigo. O que eu posso achar quando eu tô pegando uma mulher É difícil mesmo. Mas eu acho que você foi garoto. Olha o problema da idade aí. Você foi garoto. Você não deu linha. Peixe mordeu, tu puxou, rasgou o peixe. Você vai pra chopada. Já fui em várias chopadas. Na verdade, tô muito animado pra pegar dinheiro na rua. Cara, vou te falar que essa história me lembrou uma semelhante também nessa garotidão, que é do nosso amigo Feijão. Olha a rima aí acontecendo. Não é só o Beto que faz rap não, meu irmão. O nosso colega Feijão, ele entrou em uma faculdade de dança, né? Como a gente comentou em alguns Nerdcasts e Matando Robôs Gigantes recente, ele era programador, resolveu mudar de vida e virou dançarino. Bailarino, melhor dizendo. É bailarino barra dançarino, que é uma faculdade de dança. E aí, cara, o que acontece? De novo, o estudo social da faculdade. Ele é um rapaz de 32 anos em uma faculdade com pessoas muito mais novas, com uma predominância do sexo feminino e de muitos rapazes, né, que acontece. É a realidade que ele nos passa, a gente vê e, enfim, que se interessa muito por essa matéria e tal. É muito essa quantidade de meninas, principalmente. E ele é o rei da faculdade, né? O cara que é o misterioso que vem de uma terra distante com muito conhecimento. Né? E ele acabou aplicando esse conhecimento também na arte da sedução das pessoas. E aí, em uma das festas que aconteceu após a faculdade, no barzinho, não sei o que, ele tava ficando com uma menina e aconteceu algo muito semelhante ao que aconteceu com o Roberto. Ela e uma outra colega começaram a se beijar na frente dele ali. Mas ele tava pegando elas? Ele tava pegando uma, a menina A. Olha aí, né? E aí a menina A virou pra uma menina B e começou a beijar ela. Pimba. Pimba. E aí ele também, que nem o Roberto, falou, caramba, e agora? O que que eu faço e tal? E aí começou... Da linha, deixou rolar, deixou se aquecerem. E aí beijou a número B, eventualmente. Que isso? Ele entrou no meio? Entrou no meio. Olha. E aí deu... House of Cards. E aí engatou. E aí a A pediu beijo também, a B, B, A, e o Feijão no meio, aquela alegria. E aí ele falou, pô, I'm in. né? Estou dentro da coisa. Entrei. E a menina A virou e falou assim, vamos lá pra casa. Now, né? Now! Continue. E aí eles entraram no táxi, chegaram na casa da menina. Puta, o cara, coitado, imagina a situação do cara desse. E ele é super magrinho, já devia estar preocupado, né? Porque, pô, é uma demanda física que ele está prestes a enfrentar. E aí quando eles chegaram no apartamento da menina A, com a menina B junto, tinha uma menina C. Eita! Oi. Tinha uma menina C, ele falou assim... Jackpot. Ele falou assim, is this real life? Aí a menina A e a menina B, já, né, aquele esqueminha esquentado, foram se direcionando pro quarto, ele foi junto, deixou a menina C na sala. Vai no garantido. É, vai no garantido. E aí ela começou aquele pega-pega. Ah, mas a menina C, ela tava, tipo... Ela morava lá. Ela tava morava lá, junto com a menina A, exato, ela tava... Olhou e tal, tá, oi e tal, e ficou olhando eles irem pro quarto. Aí chegou no quarto, beijoquinha e tá, tal, as pessoas começaram a se despir. Aí falou assim: espera um momento. This is happening. This is really happening. Aí ele falou assim: ô, Afonso, eu estava com a minha confiança em um patamar que poucas pessoas alcançam. Eu olhei na minha frente e falei: caramba, olha só o que eu tenho aqui. Eu realmente devo ser muito foda. Qual a idade desse cara? Só pra gente. 32 anos, ah, eu falei, as meninas. Elas eram super novas, 19, 18, talvez, aí, né? Então é. Olha o limite. Não, tá certo. É isso. Tá, não, mas era acima, era acima. Não vem com limite, não. Tá no limite. Tá certo, não vem julgar o cara. É isso. E aí, cara, ele falou assim: eu devo ser muito foda se eu tô nessa situação. Então, é evidente que eu posso colocar mais uma peça nesse jogo gostoso. Ah, não. Eu posso fazer o que eu quiser. Cara, tava. Com licença, meninas. Vou ali fora um minutinho. Saiu do quarto. A menina C estava na cozinha bebendo água. Ele chegou na cozinha e falou, how you doing? Não, cara! Meu Deus. Olha a cara, puxada de corda. Ah, não. O bagre lutando. E o tiro saiu pela culatra. Tem um vídeo mulher... no Porta dos Fundos sobre isso. Ele foi muito ganancioso. A ganância. E aí o que aconteceu? É a parada, derrota, seu irmão. O que aconteceu foi que ele ficou investindo na menina da cozinha. E ela, tipo, não sei o que, seu ridículo, caralho, papapá. E aí ele, porra, tá bom. Aí quando ele voltou pro quarto, a coisa já tinha dado uma esfriadinha. Tinha dado uma esfriadinha e tal. E assim, ele diz que acabou esquentando de novo e aconteceu. Aí ele tá querendo já melhorar. Essa é a maior história de derrota que eu já ouvi na minha vida, cara. O cara teve tudo nas mãos, cara. Tudo nas mãos e deixou escapar por ganância. Esquentou no banheiro ele sozinho, isso que ele fez. Já quebrou o ladrilho da menina. Select, add credit or debit card. A gente podia fazer um Nerdcast só sobre o Azaghal tentando configurar o... Eu vou aqui no settings, não tem onde é o passbook no settings. Olha aí. Aí que fica a dúvida. Tem que perguntar para os universitários, porque hoje aqui estamos falando de faculdade. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.